futebol pede extra gol, beba com moderação. McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's com dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. Boa tarde, galera, beleza? Tamo no ar, é isso aí. Opa! Mais um estádio 97. Voltamos! É isso aí. Essas duas figurinhas lindas do estádio 97 estão de volta. Ale Oliveira. Oba! Cláudio Mota. Não, eu tô aqui, voltei. Hã? Linda, você deu uma exagerada agora, hein? E aí, você, mano, beleza? Irônico e sarcástico. Beleza, Motinha? Como é que beleza, tá aí? Tudo bem, galera? Tudo bom? Tá quente aí, mano? Até que não, Motinha. Agora deu uma refrescada na temperatura aí, mas de manhã tava bem quente. Alei, Mota... Ô, aqui mano, tá com... caindo, mano. Aqui Alei, tá caindo. Alei, Mota, mano, com marquinha de sunga, velho. É, bronzeado. Eu daqui a pouco vou mostrar aqui no meu stories. Aí os caras ficam dizendo, ah, tava de férias, não sei o que lá, bababá. Ninguém me tira da cabeça que os dois estavam juntos. Será? Papo. Junto é estranho, né? Lele. Ah, lembro porque alguém tinha que passar protetor solar na tatuagem que o Alei fez. Não tava lá, né? Lele, esqueceu o creme lá em casa. É. Me chama de Cepacol, porque hoje eu vou até onde o fio dental não alcança. Ô, Sombra, eu sei que o seu Bento tá cheio de mais notícia pra dar. Não tem muita, não? Não? Tá mais, hoje é mais reclamação. Segunda-feira é o dia do... Né? Eu recebo muito saque na segunda-feira. De todos integra... os caras que falam tal assunto hoje. Ah, tá, o verde tá ruim também pra cacete. Você é o Ombudsman? Mais ou menos, tá. Fala aí, não, quem Budes, recebe mano. Saque é o líbero, no vôlei pelo menos é isso. Sim, sim, é o líbero. Mas eu preciso fazer um agradecimento público à Energia 97, em especial ao Estádio 97, pela força aí que vocês me deram publicamente e também pessoalmente, todo mundo ali preocupado em saber como eu tava, porque passei por umas confusões aí e vocês me deram uma força incrível, fiquei muito emocionado, porque a minha história aqui é muito pequena, né, de 6 meses só. Eu não participei dessa história monstra que vocês têm no rádio, mas eu fui muito acolhido aqui por todos os integrantes, pela energia, pelo estádio, e eu tenho que agradecer publicamente porque me emocionou. E na hora assim do olho do furacão, como disse o Sombra no telefone, o estádio foi, me deu conforto, me acolheu e me fez repensar um montão de coisa. E por isso que eu tô aqui hoje. Boa, Lele. Tamo junto. Ainda bem. Tinha estádio, velho. Eu fiquei tão emocionado. Ainda bem. Desculpa. Não. Ainda bem, Ale, que você repensou. Porque quem perderia seriam nós e os ouvintes. Obrigado. De ter todos os dias você com aquela irreverência, aquele bom humor. Isso aí. Sacadas sensacionais, sabe? Verdade. E quando as coisas que falam a respeito da gente são mentirosas... A verdade vem à tona, né? Dói, mas a verdade sempre acontece. Sempre vence, né? Ainda bem que você repensou, Alê. Parabéns. Obrigado. Eu fiquei tão feliz, tão emocionado com o gesto de todos vocês, que eu fiz até uma música pro Motinha aqui. Depois. Ah, é? Você fez musiquinha? Ah, amor. Porque até... Você tem uma ideia... Duas semanas juntos. Juntos com a tua irmã. Morreu a irmã dele. Com tanta saudade do programa... Eu fiquei até com um pouco de saudade do Mota. Ficou? Você tem uma ideia. Vem cá, me abraça. Aí. Não, sem contato físico. Abraça, sem contato físico, ele falou. Olha lá. E eu fiz uma música pro Mota, daqui a pouco a gente vai ouvir. Opa, tá? Claro, com homenagem certeza. Homenagem bonita ao Motinho. É isso aí. Bom, tá? Homenagem singela. Singela, beleza. É isso aí. Nesse momento que, pra quem assiste o Estádio 97 no facebook.com/energia97fm, vê o Mota apalpando os seios de Ale Oliveira. Seu Bento, opa, boa tarde, Bento! Boa tarde aí pra todo mundo. Boa tarde. O pessoal tava louquinho pra fazer tava placar. Saudade de você, seu Bento. Não teve hoje, né? Ah, não tem placa. Mas, chupa, seu Bento! Chupa. Era... Acordei assim, no prazo de ir no banheiro e voltar. Você falou, cadê, né? 2-1. Falei, beleza, vai ter amanhã de novo. Já ficou bolando, né? Você já ficou bolando já, né? Você bolou? Você bolou? Ficou bolado já. Ele foi pro banheiro pra bolar. A gente bolou, mas na voltou, durou pouco, e né? Se trancou no banheiro, ficou bolando. Vamos ao peixe. Ah, o peixe. É hoje. Tem jogo. Jogaço hoje, hein, Rizé? Let's go! Vamos lá. Eu gosto desse jogo da segunda-feira. Você não cara. Gosta? Gosto. Legal. Ah, você já tá se acostumando com a segunda? A puxa de catal. Não. Ah, você leva pra é difícil. Maldade. A segunda é difícil, né, Ale? É, eu pro... O que acontece? Mas o... O RG não vê, mas a segunda foi muito tempo, né, RG? Segunda? É. Eu nunca vi a segunda. Não, você nunca viu. Aliás, quem diz que vê é mentiroso, né, Lê? Eu nunca vi a segunda. Tá louco. R, vamos lá. Hoje, com algumas mudanças, tá confirmado o time do Liverpool. Mudou aí uns jogadores que deviam estar mais cansados, né, além do Neymar. Sim. Mas... Vamos lá, 8 horas no Pacaembu. Pacaembu. Santos e Fluminense. Fluminense. Esse jogo não é às 9, não, esse jogo? 20 horas. Mano. 20 horas. Mano. 20? É o jogo da segunda, mano. É o jogo da segunda. Se você às 9, não dá tempo lá do Galvão entrevistar os caras. Não dá pra pagar aquele bico suado lá. Tá rolando um programinha já em concordado. É que o programa do Galvão precisava de uma preliminar, você entendeu? Rebolaram isso aí. Meu Deus. Não, combinado, né? Combinadinho lá. Temos ele hoje, Vanderlei! Ah, Vanderlei! Repita, seu Beleza. Vanderlei! O injustiçado. Vitor Ferraz. Bom. Aí vem Gustavo Henrique hoje. Gustavo Henrique hoje? Gustavo Henrique hoje. Bom. É bom. Regular. Lucas Veríssimo. Olha, RG corneta, hein? O RG, vou te falar. Lucas Veríssimo. Bom. Não, fala, eu falo pelo último, sempre pelo último jogo. Tá bom. Nunca pelo histórico. Vai falar alguma coisa? Pode seguir, Sonia? Pô, o último jogo do Gustavo Henrique foi há 9 meses. É? É. Como foi o último jogo dele? Nem ele lembra. Não é nem o Gustavo Henrique que lembra. Quem é Gustavo Henrique? Vai. Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo. Bom. Aí vem o Zeca. Bom. Alisson. M.M. Alisson. Como diz nosso amigo aqui. Regular. Hoje vem o Léo Cittadini. Regular. E o Lucas Lima. Bom. Lucas. Aí hoje, ataque bem diferente, né? Vem o Vladimir Hernandes de um lado. Quem? Sim. É, vem o Thiago Ribeiro do outro. Sim. Que estranho. Tá lá ainda? E o Ricardo Oliveira. Caraca. Ah, porque tem Libertadores, é isso? É. Na quinta, é isso? Quando não, que é não, o jogo? Não tem. Não tem? Não tem. Não tem. Não tem. E por que essa escalação também aí? Também não sei. Também não sei, se tinha que saber. Não. Como assim? É a famosa maquininha lá que acusa, não sei o que, da gordura, do dedinho mindinho. Mindinho. Com exceção do Ricardo Oliveira, o ataque irregular, e o Santos entra hoje aí com um time regular, né, praticamente. Sim. Agora, o que mais chama atenção e o que eu não concordo, e não concordei desde a entrevista do Levir Coupe, onde ele disse que o Santos estava fora do brasileiro, então talvez também tenha um pouco, passe um pouco por essa escalação do Santos. Então, achei, é muito cedo, você tem um segundo turno inteiro né? pela frente. Você não pode dizer que o time abriu mão. E abriu mão, porra, pela Libertadores, não tem nada a ver. Primeiro que a Libertadores hoje permite, não é como era antigamente, que você liquidava a fatura em 3-4 meses, pô. Sim. Hoje você liquida, ela vai embora, prolongou. Vai o ano todo. Então, o que custa administrar duas competições? E aí a gente cai naquela, né, velho? Olha o que acontece com um time que fica só se preparando para uma competição. Aí você sai daquela competição e aí? Como é que faz agora? Vai correr atrás de quem e do quê? Então, tem que pensar que tem que continuar direto que você deu pro Domênico agora. Nossa, deu uma deitada no Dodô. Não é pro Domênico. Não é pro Domênico, mas pode ser pro técnico dele. Inadmissível. Eu não concordei com que o Cuca fez esse papo. E nem o Cuca e nem ninguém. E nem o Levi. Mas quem colocou o Cuca lá foi o Dodô. Entendeu? Então, nem o Cuca, nem Levi. Eu acho que o cara não tem o direito de chegar e falar, eu abro mão da... Porra, vai, toca a competição, porra. Ué, por que abrir mão? Não tem que abrir mão de nada. Concordo com a RG. Pô, tá ganhando uma puta grana. São um absurdo, né? São duas times gigantes, né? Duas competições, Mota, que você vai levar até o final fim, do ano, cara. Pô, para. É, então, time gigante não que pode motivação. De nada. Aí o torcedor que vai hoje pro Pacaembu com esse frio, que vai lotar lá, vai torcer pra quê e por quê? Não vale nada, né? Pô, se o cara, então não reclama, se né? Se o cara escutou que o técnico disse... E esse mesmo técnico que cobrou a presença... Cansou de cobrar a presença de torcedor na Vila Belmiro. Quer dizer, então... Não, aí amanhã sai fora da Libertadores, da Copa do Brasil e tudo. Aí eu falo assim, agora vamos lutar pelo Libertadores. Uma vaga na Libertadores. Aí quer dizer que o torcedor volta... Espero que ganhe hoje. Espero que leve, sim, que tenha... Que mude esse discurso e que leve a sério o segundo turno do brasileiro, sim, cara. É isso. Boa. Mas pra que, RG, se o Corinthians vai ganhar? Tudo bem, mas obrigação. É fato, fato. Não, tá bom. Olha a mala, mano. Mas olha a mala, mano. Mas a crítica aqui, mano, é o meu time. Eu acho que você não pode abrir mão tão cedo. Né? Você tem que respeitar o torcedor que vai, o torcedor que acredita, o torcedor que torce. Como é que você vai cobrar depois? Como é que o comandante cobra o comandado? Como é que o Levir vai dar um esporro depois num jogador que o cara fez corpo mole, ou porque o cara... Não vai, não tem condições. Ele mesmo já admitiu que tá fora. Quer dizer, e se tomar um sacode do Fluminense hoje em pleno Pacaembu? Então, ele desenganou o torcedor. O torcedor poderia estar iludido com uma situação, ele foi lá e já desenganou o cara. Iludido? Ih, mano, iludido. Vai, chupar um pirulito. Ah, outro. Pirulito. Adoro. Outro. Muito bem, olha, caramba, lembrando ao torcedor do Santos que nós estamos na boca do estádio, é isso aí? Repórter Tetinha lá? Opa! Tetinha. Atenção, Bernardo Veloso, nossa, repórter Tetinha, está na Praça Charles Miller, na boca do estádio do Pacaembu, ao lado da banca de revistas, na frente ali do Pacaembu, sabe ali onde é a banca? Opa! Sim, quem não conhece, passe Miller. Por lá, você santista indo pro jogo, o Tetinha tá lá te esperando. Os 10 primeiros santistas que chegarem lá e entrarem no ar com a gente vão ganhar bonés do Estádio 97, bonés do Estádio 97 Vista Aérea. Então, olha, hoje na boca do estádio, o Bernardo Veloso, o nosso repórter Tetinha, na Praça Charles Miller, ao lado da banca de revistas, tá bom? Passe por lá, você santista, os 10 primeiros vão ganhar os bonés do Estádio 97 e vão entrar com a gente aqui ao vivo, trocar uma ideia sobre o Santos Futebol Clube com o RG número 2. Beleza? Boa. Boa. Bora. Mesmo. Continuando com as manchetes. Oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Banco 24 horas. 35 anos pertinho de você. Scream for me, Corinthians! Ah, Coringão, Bento. Coringão, aí, mano. É nóis, hein? Beleza? Tudo nós. Tranquilo? Tudo bom? Tranquilo? Final de semana, né? O time descansou, cada um foi fazer alguma coisa aí. Ah, teve churrasco, né? Teve tudo, é. Cada um foi fazer uma coisa e o Corinthians que veio no final de semana, o Corinthians vai pegar quase 1.300.000 aí pela venda do Paulinho pro Barça. Foi concretizada. Quem diria, hein? Paulinho pega o Tinguazinho aí. Vai poder pagar a conta d'água. Vai poder pagar. Conta d'água tá em dia, ô Bambi. Olha o toldo lá, o toldo. Olha, já paga alguma coisa, né? Esse 1.300.000 aí deve pagar o churrasco no final do ano aí. Tá bom. Mano. É o churrasco do título brasileiro. Ué, mas precisa pagar com umas... Mas precisa pagar carne lá pra fazer churrasco? Precisa, lógico que precisa. Hã? Não, os caras... não tem o... Mas não era lá no, na época do Dua Lipa, lá que acharam umas, carne, umas notas de carne lá. É, ué. É, não precisa pagar carne lá. Agora notas, é tudo pago. Notas estranhas. Mas alguém vai entrar na justiça pra bloquear esse dinheiro, e ontem... é só dry age de RG. É só dry age e Ficoube, pra comemorar o Brasileirão 2017. Eles sabem lá o que é isso? Lógico que sabe. Inclusive tem um... Tem um Aguil que tá ali sendo... Ai, um Aguil! Ele tá sendo preparado, RG. Ele tá ali do lado do... Do terrão ali, do onde o pessoal treinava ali no terrão. Então, tá o boi ali, inclusive ele não pode andar. Pra ele ficar macio, pra ele não desenvolver a musculatura e continuar macio. Que no final do ano ele vai entrar na faca, velho. As duas patas traseiras amarradas, né? No, os caras lá do Curitiba, lembrado. Ó, vê um quilo de patinho. Para, essa historinha toda aí. Quilo de patinho. E passa na máquina pra maciar ainda. Esse colchão duro. Quem vai entrar na justiça vai bloquear. O Corinthians nem vai ver a cor desse dinheiro, vai ser bloqueado. O bagulho é louco. Pra pagar louco. É um colchão duro. Mano. E outra, eu quero ver se o Barcelona vai pagar mesmo, se não vai dar calote. Eu não vejo o Barcelona, não. Valeu. Você tem meio cara de churrasqueiro. Qual a carne que você mais gosta? Eu gosto mais linguiça. Daquela... Não, ah, o Ale! Eu gosto daquela picanha, né? Inclusive, eu tô com a coisa aí do churrasco Corinthians. É, me chama de friboi, tá? Porque hoje a carne é fraca e eu vou fazer papelão. Sensacional. Mas o churrasco do mano é churrasco de rodízio de carne moída, né? Porque para um danificar a perereca, né? Mano. Mas diga aí, Beto. Final de semana com isso não jogou, mas pode agora contra o Vitória aumentar mais 3 pontos aí, porque o Grêmio pipocou no final de semana. Amém, sem camisa, Grêmio, né? É. Aliás, o Grêmio tinha que jogar de colete, viu, seu bem? Como assim? Não tem camisa, velho. Cadê o bunda grande? Ah, hoje ele vem. Perdeu, ele vem. Cadê o bunda grande que vem encher o saco aqui? O Vieira perde, velho. Não vem. Ele mandou avisar que tá em outras competições. Ah, baba-ovo. Ele falou, sabe que não tem camisa. Mas sabe que vai pra frente, né, Domênico? Domênico, uma coisa é você pegar lá, sei lá, e escolhe aí o Superman na São Silvestre e tá na tua frente, você fala, vou passar essa comédia mais cedo ou mais tarde. Outra coisa é você olhar lá na tua frente e tá o Simon Chemoio. O Grêmio viu que não dava, mano. Ele viu, os caras viram, Domênico. Na boa, viram que não tinha. Mas, Mota, é nítido, é evidente que o Grêmio ia peidar na tanga mais cedo ou mais tarde. É igual o Schumacher tá na tua frente. Você pode acelerar o quanto você quiser. Se o cara não quiser, você não vai passar, mano. Não vai passar. O Schumacher tá meio parado. O Schumacher no tempo áureo. Não, não é o Schumacher de agora, é o Schumacher de antigamente. O Schumacher tava parado que você assim de patinete, ô, mano. Eu fiz, não, mas eu fiz uma homenagem pro Schumacher na época áurea do Schumacher, não agora, coitado do Schumacher, mano. O Ale é muito maldoso, ele já voltou com a maldade no olho. Mas enfim... Poxa, você falou do Schumacher, velho. Não, mas eu fiz uma homenagem, eu lembrei do Schumacher na época vitoriosa. Lembrei do Schumacher na época vitoriosa, você é muito maldoso, Alexandre. Ai, Ale, você é demais, velho. Mas enfim... com relação ao time do Corinthians, tava na cara aí que o Grêmio mais cedo ou mais tarde ia peidar na farofa e não ia conseguir dar conta do recado. O Corinthians, sem jogar, Motinha, ele ganhou. É impressionante, ganhou, pessoal, verdade. Como tá ele com uma ganhou? Sorte, né, velho? Ele aumentou o aproveitamento dele. Porque o Grêmio agora tem uma partida a mais que o Corinthians e com o mesmo número de pontos que eles tinham aí antes da rodada começar, porque eles perderam. O Corinthians agora ele mantém uma vantagem de 8 pontos para o Grêmio com um jogo a menos. Pode ser 11. Então o Corinthians ele pode chegar a 11 pontos de vantagem. Possivelmente chegará. Vocês estão com rabo, hein, mano? O Corinthians é contra o Vitória jogando em casa no sábado à tarde. Então o Corinthians possivelmente ele vai atropelar aí e vai abrir essa vantagem de 11 pontos. Estão com rabo, hein, mano? Vou falar uma coisa. Não, eu discordo. Eu discordo. Rabo não. Isso chama-se competência. Mas a próxima na Chapecoense, o Grêmio perdeu. Chapecoense a próxima. Próximo jogo é Chapecoense. Não, não. O Corinthians ele pega. O Corinthians ele tem essa rodada em aberto contra a Chapecoense, mas o próximo jogo do Corinthians é sábado contra o Vitória. Ele vai pegar a Chapecoense na outra semana. O Corinthians que vai moer o Vitória. Eu sabia. Vai fazer churrasco de Vitória. Vai ser dia 24 contra a Chape, não é isso? O próximo jogo aí é contra o Vitória. É que o jogo do Corinthians nessa rodada, a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai ficar em aberto esse confronto aqui com a Chapecoense, porque a Chapecoense foi ser espancada fora do Brasil aí por alguns estrangeiros e eles não quiseram aí continuar no campeonato. Faz bem a Chapecoense também. Mas eles não ganharam a Copa lá no Japão, mano? Barcelona. Ah, ganharam. Não vale nada, Motinha. É a Copa do Piruzinho. Suruba. É a Copa Piruzinho. É a Copa Piruzinho. Isso, bora. Mas essa Copa Piruzinho. Essa Copa quem ganhou foi o Mano Cover, né? Por quê? Como assim? Suruba? O Mano Cover tava... Quem, né? Mas quem é campeão? O Corinthians, então, enfrenta o Vitória aí sábado à tarde aí também na Arena Corinthians e possivelmente vai abrir essa vantagem pro Grêmio aí de 11 pontos. Beleza. Mas a questão é a seguinte. Tem duas notícias aí que envolvem o Corinthians ainda também, Pedro. A primeira delas aí é que o Gil tá agora baixando a alcinha e tá querendo voltar pro Brasil. O Gil. Gil. Você queria, mas ele disse que, mas não, disse que o Corinthians ele não tem prioridade, não. Disse que não tem prioridade, que ele pretende mais cedo ou mais tarde voltar ao Brasil, mas que não existe aí a prioridade do Corinthians contratá-lo. E de fato, pelo valor que o Gil vai querer voltar recebendo, possivelmente o Corinthians é um time que não vai entrar nessa briga, não. E o amor? Mas é que tá, RG. Existem jogadores. Por exemplo, o Jadson é um jogador quis retornar ao futebol brasileiro, ele recebeu sondagens de outros clubes, inclusive do próprio Grêmio, que ofereceu um salário maior do que o Corinthians, só que o Jadson optou por voltar ao Corinthians, ou seja, ele sabia que só seria feliz no Corinthians. O Gil, sinceramente, pela forma como ele saiu, indo todo dia na sala do presidente, presidente, me vende aí, e o Roberto já tava meio pé da vida, porque outros jogadores já tinham saído do Corinthians aí pra China, sem que ele conversasse, inclusive, com os dirigentes chineses, os caras só chegavam pagando o valor da multa. Ele falou, Gil, com você não vai ser diferente, se você quiser sair, eles que paguem o valor da multa, e foi o que acabou acontecendo. Então eu não faço questão que o Gil volte, não. Eu acho o Pablo um excelente zagueiro, e da forma como aconteceu a saída dele. Gostei muito da participação dele quando ele vestiu a camisa do Corinthians, aí o Gil foi guerreiro, mas da forma como ele saiu, não curti já muito. Já era, não, né, mano? Então, não faço tanta questão que ele volte, não. Ô, mano, e só pra, e o salário assim, dele deve ser uma bala, né, mano? O que tem de verdade... Sim, ele vai ganhar uma milha por mês. O que pode haver de verdade, afinal de contas, você é o cara que troca WhatsApps com o Roberto de Andrade. Você, ah, tá, é? Não, você tá lá no grupo Patinho no Churrasco. Ah, é? Patinho. É o grupo Patinho no Churrasco, tá lá. Ô, mano, o Andrade, tá o Mano. Já mandou uma virilha pro presidente? Não, aquela virilha. Mandou nude. Não. Cheirei selfie pro presidente. Roberto é macho, rapaz. Vocês que gostam de uma virilha masculina. Mas pegado, o que existe de verdade na questão de que teria o Bordeaux recuado no acordo em relação ao Pablo? Então, Sombra, a questão não é que o Bordeaux recuou. Inclusive, o Corinthians já fez um acerto com o Bordeaux. O valor está estipulado. O Corinthians ele tem que pagar aí a quantia de 1 milhão e 200 mil euros. Ah. Porque o Corinthians ele tinha que pagar 3 milhões, mas o Corinthians ele cedeu os 15% que ele tem de direito do Malcom. E a quantia remanescente ficou em torno de 1 milhão e 200 mil euros. Cabe ao Corinthians aí viabilizar esse dinheiro e contratar o jogador em definitivo. O próprio Bordeaux, Sombra, ele colocou até como opção para o Corinthians renovar o vínculo do Pablo, o empréstimo, até a metade do ano que vem. É. Mas com o valor estipulado que cabe ao Corinthians pagar, já que o Corinthians cedeu aí os 15% que ele tem em cima do Mal. Então, o valor que o Corinthians ele precisa desembolsar para contratar o Pablo em definitivo já está estipulado. Independente de pagar agora no final do ano, em dezembro, ou na metade do ano que vem, sim, o valor é esse, 1 milhão e 200 mil euros. E tem mais uma informação, okay, a respeito de zagueiro, Sombra. O Emerson Santos, que o Corinthians estava conversando, parece que o Palmeiras entrou forte na jogada. E o Pascoal deu a informação é que o Palmeiras já acertou com o jogador aí pra janeiro do ano que vem. Rolou um chapéu? Nossa, furou o olho agora, hein? Nossa, rasgou a canela agora, hein? Caraca. Não, ô Sombra, não acho que é chapéu porque é o Emerson Santos, né, velho? É simplesmente o Emerson Santos, não é nada demais. Mas o Palmeiras parece que ofereceu uma quantia superior ao Corinthians aí e parece que vai levar o jogador mesmo. Ah, então foi pode chapéu, ser jogador do Palmeiras em 2018. É chapéu. É bom chapéu. Se não um chapelaço, não importa, um bonezinho. Não importa o jogador. Tomou um bonezinho. É o bonezinho. Não importa o jogador. Tomou um. Isso é de brincadeira, como não importa o jogador. Tomou um lelé. Tomou um lelé. O churrasco dos caras é carne de patinho. Tomou um lelé, velho. Carne de patinho. Pera lá. Acho que foi o bife do churrasco aí. Contratar Dudu? O Dudu é uma coisa, gente. Contratar o querido Emerson Santos é outra. Corinthians queria? Você tem que fazer uma discussão. Tava interessado? Queria. Então, tomou. Aceita o chapéu, mano. Aceita. Ô, Mota. Não, muito pelo contrário. O Emerson Santos, hoje, eu não vejo ele como titular do Corinthians. Ah, desculpa. Você, mano. Ele você seria não uma vê opção de banco. Ué, mas é tomou os zagueiros chapéu titulares do Corinthians. Os zagueiros titulares do Corinthians hoje são Pablo e Balbuena. O Pablo tá machucado. Mas o Pablo, quando voltar nas próximas semanas aí, é ele e o Balbuena a dupla titular, velho. Então tá bom. O Emerson Santos viria pra compor elenco, assim como ele vai compor no Porco também. Muito bem. Boa, mano. Tá bom? Boa. Decupamos o Corinthians nessas manchetes. Você fez o quê? Você fez o quê? O que é isso? Decupamos o Corinthians. Eu adoro a cara de espanto. A cara de espanto do da produção. Eu julgue o verbo, então. Vai lá. Eu decupo. Eu decupo, tu decupa, ele decupa. Nós decupamos, vós decupais, eles decupam. Você sabe o que é decupar? Decupar, eu faço... É destrinchar. Decupar é destrinhar, é isso mesmo. Faz tempo que eu não faço isso. Mas Cláudio Mota, quem Cláudio decupa Mota é o açougueiro. Cláudio Mota, oi, que foi dar em Natal e voltou. Oh! Voltou decupado. Foi dar alegria pro povo. Decupar o cara leva por povo trás, né? Decupar o Mota, velho. É engraçado, que carapuça é essa? Ele falou que foi na cidade onde Jesus nasceu, conheceu lá. Mota, sabe quem faz aniversário esse mês? Quem? O Banco 24 Horas, boa, é isso aí. O Banco 24 Horas está completando 35 anos. Caraca. É mais novo que você, sabia? Sim, é bem mais novo. E você sabe, não importa se é hoje, amanhã, sim, sempre que você precisar sacar dinheiro, ver seu saldo ou extrato, olha aí no seu caminho, vai aparecer um Banco 24 Horas. Eu mesmo, fim de semana, sábado, saque no Banco 24 Horas. Me salvou horas lá em Natal. Hã? Me salvou em Natal. Salvou você em Natal? Pô. Boa! Olha aí, o Super Banco 24 Horas. E o melhor dessa história é que você não paga nada mais para usar, porque você já faz parte do pacote de serviços que o seu banco oferece, você entendeu? O ouvinte do Estádio 97 já sabe, claro, precisa agilizar a vida e ter mais tempo para fazer o que gosta? Dê uma passadinha no Banco 24 Horas. Banco 24 Horas, 35 anos, pertinho de você. Boa. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. também no oferecimento do Extra, senhor Domênico. Ah, vamos falar do Extra, meus amigos, olha só. Pet, pet, meus amigos, pet é da família, por isso o Extra tem os menores preços para o seu melhor amigo. 20% de desconto em todos os produtos anunciados acima de 10 quilos nos cartões Extra. Confira nossas ofertas. Alimento completo para cães Dog Show. Bem-estar 10 quilos e 100 gramas por apenas R$71,92. Ou em 10 vezes sem juros mensais de R$7,19 nos cartões Extra. Ração para gatos Friskies, 3 quilos, vários sabores, por apenas R$38,90 cada. Areia sanitária Pipi Cat, 4 quilos, leve 3 por apenas R$8,49 cada. É, meus amigos, os menores preços para o seu melhor amigo é só no Extra. Você merece esta economia. É Extra! É. Boa, Dodô! Lá. Boa, Dodô! Continuando com as manchetes, oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E também McDonald's. Sim. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's, com dobro de carne. Duplamente inigualável, duplamente imperdível, seu Bento. Ah, parmeira. Opa, nós. Tio Katsu. Xi, saudade de fazer Xi, Dodô. Lá, Xi, Dodô. Cara, se é Xi do time que tá em quarto lugar, imagina o que tá aí, quase pra cair. Mas é Xi, velho. Tá louco? Ontem. Xi o Katsu. Jogo pavoroso ontem do Palmeiras. Feio o jogo, hein? O jogo foi horrível. Foi assim, os caras deviam estar a cabeça em outro lugar, só não no jogo. Aonde, seu Ben? Ah, não sei, velho. Cabeça onde, velho? Não sei. Os caras querem derrubar o Cuca. Não sei também. Mano. E ontem também, ele chamou atenção ontem. Foi colocar o Borja faltando um minuto e meio. Né? Nossa. Sacanagem do Cuca, hein, mano? Eu não sei se ele quis tirar o sarro da cara do cara. Ah, pegadinha. Mas alguma coisa ele quis fazer. Posso falar? A gente até conversou no nosso grupo de WhatsApp aí, cara, mas assim... Ah, vocês têm um grupo? Hein, Dodô? Você tá, ô trouxa? Não tá. E o... Correu? E o... Fala aí, quer falar? Não, então. Cara, isso não se faz, velho. Antes que o Dodô fale, mas, meu, isso não se faz com o cara, velho. Colocar o faltando um minuto. Entendeu? É assim, ó. É uma falta de respeito com o profissional. Porque, assim, se você quer punir o cara, você tá no externo. Não coloca, né? Véio? No externa, cara. Pune o cara internamente. Mas o que ele fez foi externar... Não, só tinha a opção de colocar ele? Ah, cara. Não, 47, não tem opção, não tem o cara opção. Não tocou na bola, velho. A bola tava no outro lado com o goleiro. Eu não vi, velho. Pra bater o tiro de meta. Ah. Entrou o Borja, o cara deu uma bica... Voltou, acabou o jogo. Mas de repente o Cuca não fez isso aí pra ganhar tempo, pra não perder o jogo, seu bem? Ah, o Marcão. Olha, Eu entendi, a piada foi boa. Vamos deixar o palmeirense, Domênico Gato, comentar sobre o Palmeiras. Descorra, seu. Eu tenho uma outra visão disso aí. Não vejo nada que vocês estão vendo aí, desculpa. Você tá muito defensorzinho. Não é defensor, pessoal, não é defensor. Se é um outro jogador, ninguém fala nada. Porque é o Borja que gastou 30 milhões, 16 milhões. Qualquer jogador. É isso que eu ia falar. Desculpa. Já vi muito jogador entrar aí aos 45, aí ninguém fala. É porque é o Borja. Pô, que merda, velho. Vocês também. Tudo é motivo de falar do Palmeiras. Tudo é motivo de crise, de querer pôr crise. Vai pro inferno. O cara faz. Peraí, vocês pediram minha opinião ou não? Vai o Palmeiras, senhor. Com certeza. Se vocês quiserem falar, vocês falam. Não, pode falar. Eu não dei pitaco em time nenhum daqui. Foi bem agora, Dodô. Não, desculpa, Dodô. Quando é o Sombra? Quando é um jogador da base, ou um jogador que não tem nome, ninguém fala. Lógico. Deitada no mar agora, hein? Ele é o Borja é jogador igual exatamente a todos do elenco. Ele não pode ter tratamento diferenciado porque gastou dinheiro, meu amigo. Domênico, não desculpa, é nem questão disso. Desculpa. Desculpa, é essa o Cuca faz a o que ele bem é a entende. Aos 47, é, o Cuca tá colocando ele e colocou, né? Foi um pra cumprir a última... operação. Não, a última substituição que se podia fazer. Para! Não era nem pra ganhar, sabe, o bicho. Tudo é... Isso antes, né? Ah, sei lá se tem bicho ou não tem. Também isso não é um problema de bicho. Não é problema de bicho, não. Sei. Sabe? Eu acho que... ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser com o cara. Ele é treinador. Como? Se é um jogador... Sei lá, qualquer um aí da base ou qualquer um que tá lá, que ninguém vai lembrar o nome, ninguém tava falando hoje. É verdade. Mas vocês estão falando que é o Borja. Mas, não, isso é isso óbvio, mesmo. Dodô. Mas tem... isso é óbvio, então, Dodô. Se é por outro, não fala, não tem que falar do Borja. Mas, ô, Dodô, a é a minha opinião. É um jogador melhor, ele, né, ele tem peso diferente dentro do grupo. Exato. Ele pode, no outro jogo, é ele pode sair jogando. É que eu falei. Só que assim, vocês têm que entender que o Borja não vem jogando bem. Tudo bem. Não vem jogando bem. Não vem cumprindo o que o treinador quer. Mas, ô, Dodô... Mas ele tem que substituir alguém, ele tem que pôr, ele queria fazer uma substituição, entendeu? Não pode fazer é agora? Não, mas eu vou pôr porque vão falar que é o Borja. Não, tudo bem, mas independente do Borja... Deixa eu ouvir a opinião do Ale. O jogo como estava, sem, o Dodô, você entendeu o porquê da substituição? Eu acho que tinha que ter colocado antes, talvez tinha colocado... E ele ia pôr antes, é que vocês não viram o jogo, talvez. Não, mas... Ele ia colocar o Borja antes, já estava pronto para entrar o Borja, o Palmeiras foi, fez o gol. Ele aí parou. Ele pode ver. Não, era o Johan. Era o Johan. Ele ia pôr dois de uma vez. Ele ia pôr o Borja e o Johan. Verdade. Ele falou, parou. Não vou pôr mais ninguém. Deixa assim. Espera mais um pouco. Isso é, faz parte do treinador. Ué, ele ia pôr antes. Aí vocês não falam que ele ia pôr antes. Não, mas tudo bem. Aí ninguém fala que ia pôr antes. Mas no minuto que ele colocou, você tudo entendeu? Bem, mas ali o Palmeiras tomou o gol quantos minutos? Tá bom, mas no que ele fez. É, 43. No que ele fez, você entendeu a operação? Depois, ele tentou ver o que podia fazer, jogar uma bola alçada na área, sei lá, alguma coisa. Ué, tinha um minuto e meio, dois minutos pra ser jogado. Se, Palmeiras, se ele faz o gol? Mas tem... Vamos supor que fosse uma bola, o Borja faz o gol. O que vocês dizem? Aí ninguém ia falar mais nada? Ah, desculpa, é muito, muito negócio. É muito... Eu falo pra vocês, assim, futebol tá muito mimimi, velho. Muito mimimi. Sabe? Porra, velho, deixa o cara trabalhar, pô. Sabe, o cara tem aí o time aí. O Palmeiras tá fora de todas as competições. Sabe, já foi criticado. Deixa o cara tentar ver um time aí até o final do ano. Você acha descabido comentarem isso, Domênico? Você acha tão descabido? Acho descabido. Sabe por quê, Sombra? Porque eu queria entender. Eu não vi o jogo, nem tava vendo. Eu tava sabe por quê que eu acho, Sombra? Eu acho e te falei o porquê. Eu assisti. Se fosse outro jogador, ninguém comenta. Eu acho... Mas é óbvio minha visão, não, sem ter visto o jogo, hein? Minha visão. Se ninguém comenta, por que vai comentar agora? Essa substituição... Deixa eu só entender um pouco. Essas substituições de último minuto, geralmente, pra ganhar são um pouco pra de colocar tempo. Jogador pra ganhar tempo quando você quer garantir o resultado. Óbvio, geralmente, entra um atleta, sei lá, é volante, zagueiro, pra segurar. Exatamente, ele meteu um atacante. É isso aí. Quando é pra ser um cara centroavante, é porque você fala assim, ou alguém machucou, ou você quer agregar mais um centroavante, você entra com ele muito, muito antes. Pra tentar ganhar o jogo. Antes. Com certeza. No mínimo 10 minutos antes pra fazer o leleô, o bumba meu boi dos últimos, do final, né? Acho que o juiz até deu pouco tempo de acréscimo. Ele, eu até entendo que ele pode ser igual a qualquer um, mas eu acho, Domênico, e não é de sacanagem, por questão de fazer mimimi. Mas passa a impressão de tipo, vou torturar esse cara. Eu juro, não tô falando de sacanagem. Minha opinião é vocês podem, mas não eu, pra mim, juro que não passou pra mim isso. Nem comentei nada quando eu vi no grupo lá. Falei, nossa, cara, tudo que é mimimi. É que sim, mas eu acho que vocês têm todo. Tem todo o direito de achar o que acharem. Vocês perguntaram pra mim. Eu acho que é normal. Ah, eu sou um pouco palmeirense, eu posso falar. Pra mim é normal. Mas você não era outro dia um pouco Timão, depois um pouco São Paulino? E um pouco Santos. É 25% de cada um. Grêmio, você não gosta nada, velho. Nós, seu Bento, né? Fala aí que é nós aí. Aí no Sul é 100%. No Sul é diferente. Não, no Sul me posiciono mais. Ah, mas olha, cada um tem o direito de achar o que quiser. Tem um monte de gente no grupo do Palmeiras nosso que achou um absurdo também. Não, eu não acho. Não, é que não tem. Eu não acho. O seu Bento pode achar que sim. O Ale não, pode o que achar chama também, atenção né? É isso. Você é também achou, Ale? Não, é que eu não. Eu você não achou vejo, estranho também? Não, eu não vejo sentido nem tático nem técnico. É, eu não vejo sentido. Porque, como o Marcão disse. Pra mim, ele quis ganhar talvez um pouco de tempo pra poder empatar o jogo. Provavelmente, tá jogando fora de casa. Mas com um minuto, a bola no pé do Vasco. Acho que um. É. Meio complicado, né? E olha, o Vasco tava. O Palmeiras não ganhou ontem, e também tomou um gol bobo, né? Porque o Vasco é fraco, né? Se é pra empatar o jogo, se é alguém que vai ajudar a marcar, não é o Borja. O Palmeiras meteu 4 pontos em cima do Vasco, foram 3 aqui e 1 lá, poderia ter sido 6, né? Mas com relação ao jogo, foi um jogo fraco, né? Mas o Palmeiras jogou um pouquinho melhor, acho que o Palmeiras até merecia a vitória. O Palmeiras fez um bom papel, tirou pontos do Vasco. Poderia ter tirado até mais, Sombra. Poderia ter vencido o jogo. Mas... O Vasco podia estar com 24 hoje. Oh. Mas o Palmeiras jogou com um time diferente, de novo, né? O Palmeiras não consegue. Você tem que ver também. O Palmeiras não consegue escalar o mesmo time já. Acho que desde o começo do ano escala o mesmo time. É. Eu não vejo dois jogos seguidos o Palmeiras escalando o mesmo time. E hoje também foi teve uma surpresa, né, Domênico? Dois jogadores muito promissor. Da base do Palmeiras, um jogador que vem já sendo comentado nos bastidores que poderiam ser grandes jogadores do time profissional. que é o atacante Iacovelli. Certo. É, foi pro Estoril, de Portugal, 19 anos. E o zagueiro Estigarribia, que vai pro Alavés da Espanha. Então, os jogadores que haviam sido preparados aí vão definitivo. O Palmeiras fica com uma porcentagem dos direitos dos jogadores. Mas foram embora. Que absurdo, embora. Né, velho? É, o Palmeiras vai perder. Dá pra entender. Mas quando você tem muito dinheiro, como acontece com o time do Palmeiras, ele fica comprando jogador. Não olha pra base. Às vezes o menino... Às vezes esses meninos da base, né? Eles podem suprir aí papéis importantes dentro do time que não vai ser utilizado. Aí, porque tá os pegando... caras têm uns caras que... Bora gastar uma bala. Ou do time ou do elenco. Aí, né? Acontece esse tipo de coisa, né, Ale? Acontece principalmente isso. Do elenco. Às vezes você quer gastar um dinheiro lá, o teu bagaço lá, leiloca. Tem uma grana pra gastar. Tá bonita a leiloca? Tá uma delícia. Tá linda, com todo respeito, Dudu. Nossa, você é louco. Não, parece a nova cadáver, cara. O Dudu fez aquele jeitinho. O dinheiro que ela tem, ela fica linda, né? Tira o olho. A Leila Pereira parece a noiva cadáver, velho. Você tá de brincadeira, velho. Me chama de lobo mau, porque hoje eu vou pegar a vovozinha. Não dá não, filhão. A leiloca quer gastar um dinheiro. Agora, o... A leiloca, ela precisa ir no shopping pra descarregar um pouco da grana. Porque quer gastar? Gasta de 1 a 16, de 1 a 17... O resto você completa com os meninos. Pô, você alimenta a base, você tem um pessoal que não vai reclamar, que não vai sair. Dá oportunidade, né? É isso aí. Depois descobre um talento. Ale, você tá de brincadeira, Ale. Você tá de brincadeira. É, da leiloca? Não, não. Um time que tem o potencial financeiro que o Palmeiras tem. Você acha que vai apostar em moleque? Não, mas... Os caras já vão não aposta, mano. Formado. É verdade. Não aposta. Vai querer jogador formado. Mas é um absurdo, véio. Né, mano? Não acho, Motinha. Quem não, tem porque dinheiro? Tem que aproveitar esse momento. Mota. Você tem jogador, você pode dar oportunidade pro moleque subir. Não. O negócio é o seguinte. É jogador de base, tem que comprometer. Tem que usar. É difícil, clube, né? Brasileiro só vai colocar moleque de base pra jogar... Não é por opção. Quando tá ferrado, né, mano? É por necessidade. É, né? Mas tá errado. O Corinthians, quando colocou o Malcom aí, o Corinthians, quando colocou agora, recentemente, aí também o Maicon volante, o Arana, o Léo Príncipe, outros jogadores que você coloca dentro Pedrinho. Do contexto, não é porque... Não, é que isso ainda é banco, né, RG? Mas quando você coloca essa molecada pra jogar, não é porque você... Ah, esse moleque é craque, é diferente, etc. É mais na necessidade do que na opção. Mas dá certo, né? Não, muitas vezes dá. Ah, o Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, os meninos do São Paulo. Então, mas esse Vinícius Júnior aí, olha, o Vinícius Júnior, cara, eu vi muito pouco pra falar que o moleque já deu certo. Por mais que aí o Real tenha pagado 45 já pagou, já deu certo. Pro Flamengo já deu certo. É, o Flamengo já deu, mano. Então, mas pra falar que é um craque ainda, que é um moleque diferente, como o Neymar, como o Gabriel Jesus, eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais de tempo. Vocês viram algo diferente? Mas só pra voltar um pouco aí, Sombra, no papo do Borja. Ô, Domênico, independentemente do... Claro, é um ponto de vista também, tem que ser respeitado. O Domênico falou, mas eu não vejo polêmica. Eu acho que é uma situação um pouco delicada, porque a gente não tá falando de qualquer jogador. É o jogador mais caro da história do Palmeiras. E é um cara que não tá jogando bem... Ele não tá jogando bem há muito tempo, a torcida tá pegando no pé dele. Eu não vi também, aí eu concordo com o Alê, eu não vi nexo na substituição de colocar o cara faltando um minuto pra acabar o jogo e a bola no pé do Vasco. Eu achei que o Cuca mandou mal nessa daí, mas... E ele tava azedo também, né, mano? Não lembro quem é que saiu também. Quem tava azedo? O Cuca? Como é o nome do repórter? Foi da Fox Sports, não foi, mano? Foi o... Fascicani, né, mano? Fascicani, o quê? Quem tinha saiu? Qual foi a pergunta? Que esse Fascicani já teve problema com o Palmeiras antigamente, né? Não, mas foi um áudio que tinha vazado lá também, que não era pra vazar. Um áudio offline, alguém acabou divulgando lá e rolou o áudio lá do Paulo Nobre. Mas só com relação aí à declaração dele, ô Ale, ele tinha questionado o Cuca, Domênico, a respeito do quanto o Palmeiras pode render dentro de campo. E o Cuca disse que o Palmeiras rendeu o limite dele contra o Barcelona de Guayaquil. Ele questionou a respeito do limite. Ele falou, mas esse limite que o Palmeiras rendeu contra o Barcelona de Guayaquil é suficiente no teu modo de entender? Dizendo, o limite do Palmeiras contra o Barcelona foi abaixo do que a torcida espera. E de fato foi. Ou vocês acham que o Palmeiras rendeu o que ele pode render mesmo contra o próprio Barcelona? Eu concordo com o repórter. Aí o Cuca, não sei se ele tava, se dormiu de calça jeans, não sei se o Cuca... Tava com a hemorroida atacada. Não, mano. Ele deu no meio do repórter, porque falou, o que eu disse a respeito de limite pode ser pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Se você entendeu pelo lado negativo, o problema é seu. Mas o repórter mandou bem, porque ele falou, o que eu entendi de limite na situação que o Cuca disse ali também, eu achei que, eu não sei qual é a opinião do Domênico, que é o palmeirense da mesa, mas eu acho, por exemplo, esse time do Palmeiras, se contentar com o esforço que foi feito apenas contra o Barcelona de Guayaquil, é muito pouco. Muito pouco. O Palmeiras, pelo time que tem, muito pouco. Ele tem goleado, inclusive, o Barcelona, ou não? Sim, muito pouco. Ah, mas isso já foi. Eu não vou ficar remoendo em cima de uma coisa que já foi. Que não, mas foi... Eu acho que o Palmeiras tinha o dever de ganhar uma competição esse ano. Mas e não vai ganhar nada. Mas, mano, essa resposta... Isso já foi falado. Isso, mano, pra mim, já é ponto passado. Essa resposta atravessada do Cuca, só pra tocar nesse ponto aí, mano, eu acho que foi uma oportunidade que o Cuca teve de tentar dar uma aliviada naquele comentário que ele tinha feito com relação a esse grupo de jogadores do Palmeiras, entendeu? Tipo, pô, esses caras aí tá com nada, né? E ficou uma situação chata dele ter comentado isso com relação a esses jogadores. Então aí surgiu essa oportunidade, o cara tenta aliviar o lado dele. Tem algumas outras informações aqui? Quer falar? Pode falar, Ale. Não, é você mesmo. Domênico? É bomba? Não, são informações. A biribinha, pelo menos? Não, são informações do Verdão. Então, fala. Por favor. Bomba! Então, o Moisés passou pelos exames hoje, né? E o médico liberou ele para seguir atividades em campo, de novo com bola. Isso é bom. E teremos também aí retorno de William. William volta e talvez volte o Maicon. E a bomba que você prometeu para hoje? A bomba é que o gordo lá tá começando a botar as asas. Opa! Bomba! Volta, Mumu! Esse bomba! O gordo ele não sossega. Em vez desse desgraçado todo mundo ficar em casa, o gordo tem que ficar em casa vendo televisão, vai passear, vai viajar. As forças estavam apenas adormecidas. É lógico, ali não tem jeito. Mas quando a coisa começa... Porque assim também... Mas o Dodô sempre falou, ele nunca saiu de lá. Elas ficam adormecidas quando a coisa tá legal, não tem o que fazer, né? Mas quando a coisa fica ruim, aí o mal prevalece, não tem jeito. Muito bem. E ele tá liderando uma pressão muito grande lá. Quando o fogo... Deve saber, né? Pra arrancar o Matos do Palmeiras. Quando o fogo vira brasa, todo mundo assopra. Sabe o que eu acho? É muito engraçado, né? E eu vi também o manifesto da Mancha Alviverde, que fez um manifesto do tamanho do inferno. Pedindo a saída do Matos, né? Eu discordo. Eu concordo. Posição forte do Domingos. Concordo que o ano do Palmeiras foi uma porcaria. Isso não é inegável falar aqui, nossa... Uma porcaria. Se contentar com vaga de Libertadores, é uma pouco. Porcaria para um time que foi gasto mais de 100 milhões. Muito agora, pouco, também, né, tá tudo... Também, daí ia dizer que tá tudo errado. Apaga tudo. Desculpa, Sombra. O Matos, ele ganhou o título da Copa do Brasil e campeão brasileiro. Depois de 22 anos que não ganhava, não é isso? É. 22, é. Sei lá. Não ganhava, ele ganhou. Aí passa um ano, tudo bem, se gastou muito dinheiro e tal, e não ganhou nada. E eu cansei de falar aqui. Não existe, essa conta não bate, investimento igual títulos. Não existe. Se fosse assim, todo mundo ia tentar investir uma puta numa grana pra ganhar título. Não é campeonato de orçamento. Não é. Futebol não é essa matemática exata. O investimento não é igual a títulos. E não é pra... Agora, também não pode também, arranca o Matos... Pra mim, tá tudo errado. Arranca Matos, arranca Cuca, sabe, novo, arranca todo um monte de jogador. Errado, está errado. Eu acho que o Cuca tem que fazer as modificações que tem que fazer. Pouco me importa se vai pôr o Borja aos 46. Isso tudo pra mim. Eu vejo um mimimi desgraçado. Eu acho que ele tem que fazer a essa como é que chama, né? O começo do ano aí? Planejamento. Não. Pré-temporada. A pré-temporada do Palmeiras já começou. Então ele tem que agora fazer o segundo turno como pré-temporada. Pegar, achar quem é os caras que vão seguir no ano que vem, pra poder no ano que vem entrar direitinho, redondinho, e poder colocar uma peça aqui, uma peça ali, pra poder, no ano que vem, fazer um campeonato melhor. Mas o Palmeiras tem o dever e o direito com o seu torcedor de mostrar um ano melhor que esse aqui. Foi um lixo. E se ele classificar pra Libertadores, Dodô? Não, mas isso é muito pouco. Não, o que eu falo, classificar pra Libertadores é muito pouco. E o Palmeiras vai classificar pra Libertadores. Para. Já abriu 6 pontos aí pro quinto. Você tá de brincadeira. Se não classificar pro Libertadores, fecha a porta. Você tá de brincadeira. Ó, já deveria ter fechado, né? Porque não ganhar nada já é uma desgraça. Então, mas aí reformula ou não? Sabe, achar... Não tem... Cansei de falar. Não existe reformulação. Existe uma... O Cuca tem que pegar agora o segundo turno e começar a mexer mesmo. Coloca todo mundo. Mexer, ver quem tá com vontade de ficar, quem não tá com vontade de ficar. E virar pro Matos e pro presidente. Presidente, tem que ser mais... tem que botar lá na mesa, filho. Você é presidente. Seu grupo. Me parece muito, sabe? Parece presidente da igreja. Sabe? O Palmeiras não pode ter presidente. Vai pro inferno, cara. Você é presidente do Palmeiras. Bate na mesa aí, filho. Bate nessa porra aí. Você que manda aí. Você é presidente. Então, assim, acho que tem que ter um presidente com mais pulso firme, pulso forte. E o presidente tem que dar o aval pro Matos e pro. E pro Cuca, pra montarem um time. Só uma pergunta. Montar você um pode elenco, responder até depois. É. Montar um time forte. Mas será que estão enxergando na dupla Matos e Cuca? Não sei. Como a dupla que está na sintonia pra montar quem o ano que vem? Fala? Mas quem tá enxergando? O presidente, então, as pessoas que estão então acima. Tá. Se se o presidente não acha, ele muda agora. Muda agora e já põe alguém aí que vai comandar o Palmeiras por exemplo, ano que vem. Precisa entender, porque então, assim, me parece sabe, que... Sabe, porque assim, não adianta. Aí fica com... Sabe o que me deixa com ódio? É de repente chegar no final do ano e vai essa toada até o final do ano, vira o ano e o Cuca também tem que saber se vai ficar ou não, hein? Acho que tem que o chegar Cuca e dizer tem que chegar e falar assim, mas aí o presidente fala, você vai ficar nessa porra ou não? Eu tô dando um aval pra você, peitei jogador por causa de você, peitei Felipe Melo por causa de você, você vai ficar nesta... Você vai ficar nesta porra ou não? Você já fala logo. Tá com vontade de não tá? Felipe Melo porque assim, pelo Cuca, se você tá com vontade de ficar aqui, nós estamos dando todo o apoio necessário pra você ficar. Você vai ficar, você vai fazer o que você tem que fazer, mudar o que tem que mudar, mas você vai ter que ficar o ano que vem aqui e fazer um puta campeonato legal, como você fez em 2016. Né? Ou, não é assim, Ali? Ou você faz a porra andar ou não faz. Agora, fica esperando, vamos ver como é que é, como é que não é. Aí não adianta. Então, tem aí a pré-temporada do Palmeiras, começou. Façam uma puta pré-temporada e tragam alguns jogadores que precisam de jogador. Precisa de jogador pra cumprir, pra formar o elenco. Lateral esquerdo não existe. O Egídio não tem condição de ficar, eu já falei. Você quer falar agora não de tem. Laterais que não existem, é isso? Isso não existe. A gente também existe. Não. Desculpa, isso não existe, né? Sabe? Não existe. Nossa, então o Palmeiras tem que ver essa parte aí. Mas de resto é isso aí. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. O seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Por quê? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor, Bento. Olha. Fala danabo caramba. Chupa, seu Bento. Tem placar. Fala de eu nós. Voltei. Aí, véio, eu voltei. Lá. Baixa aí, ó. Rumo ao G6. Onde? É G16. Vamos lá, seu Bento. Vamos às manchetes do tricolor. Vamos lá. Olha. Segunda-feira, tamo aí, correndo. Já calma, passou gente, o jogo limite, aí, você e o Marcão vão comentar. Boa. Hoje, ao contrário de outro clube, né? Assinou hoje o acordo para renovação do Brenner. Chegou, assim, lá o moleque da base é tratado diferente. A gente vende, mas a gente trata. A gente preserva e vende em 2 meses. Ele coloca ele vai jogar 3 jogos. É assim, Brenner. Base do São Paulo é assim. Mais uma vez, recorde de público no brasileiro ontem. Sim. Torcida Chupa. Deu desde jogar. Eu vi jogadores postando hoje. Os caras foram fantásticos. Foi muito bem a torcida. Aí a gente não tem diretoria, aí a gente não tem time, mas a gente tem torcida. Roberto. Deixa eu aproveitar aqui também e fazer uma crítica. Diga, mano. A esse cidadão aí chamado meu irmão, Sombra. Nossa! É família, mano. Não, eu vi lá e mandando um negócio no grupo, lá toda, lá postou em rede social. Sim. Maluco, Motinha, hora do cara lá bater a falta, ou bater pênalti, tá certo? Lance de gol pro time. Ele tá o maluco filmando. Me saca o celular e fica filmando. Fazer modinha, hein? Franguinho mesmo. Essas horas, velho. O que tem a ver? Você não pode... do teu lado, mas eu dou uma raquetada. Que isso? Do São Paulo no meio campo. Que isso, mano? Vocês estão comemorando o título... de prego, velho. Vocês estão comemorando o título de vocês já, sei lá, faz 10, 20 rodadas aí que vocês estão falando que vai ser campeão. Você tá gorando. Você tá querendo falar que eu tô gorando? Agora hora do jogo, filhão. Hora do jogo, filhão. Tem que isso aí. Você achar problema. Você tá filmando o gol. Achar problema no mano, no Marco, no Marcão, aí o mano cover. No MC. Porque tá filmando. Ah, deu a Nutelada. Marcão é a Nutelada. Perdoe, Marcão. Achei que você era mais raiz, mano. Imagina. Você grita gol antes, Marcão. Tá certo. Dessa vez você tá certo. Estávamos lá no Camarote Único. Estava lá compartilhando esse momento com quem de repente não teve a oportunidade de estar lá no estádio. Sei. Se não teve, pelo rádio, velho. É, você gritou gol antes, Marcão. O senhor é um corneta, velho. Imagina, pega aí a filmagem. Você gritou gol, Marcão. Você estava ontem no estádio, torcida Sim. estádio 97. Sim. O que você viu? Ó, Sombra, mais uma vez o São Paulo ainda é um time nervoso em campo, ansioso. Mas, assim, o Dorival Júnior teve a semana inteira dele pra trabalhar, entendeu? Tipo, o São Paulo não jogou bem, é uma realidade, conseguiu os 3 gols através de bola parada. Não jogou bem, elogio, né? Mas, assim, o que importa nesse momento que o São Paulo vive, Sombra, eu acho que são os 3 pontos, cara, é o resultado. Ah. Então, tipo, acho que se o São Paulo conseguir ganhar do Avaí esse próximo jogo em Floripa, comece a embalar e dar uma tranquilidade maior pra depois mostrar um futebol melhor. E com relação à torcida do São Paulo, mais uma vez, show de bola. Parabéns. É, vai ser o motor pra arrancada do Tricolor nesse segundo turno, com certeza. Torcida... É, mas é verdade, mano, é verdade. A chupa, seu Zante. Mas é verdade. Motorzinho 1.0. Qual aliás, time de vocês do Z4 colocou tanto torcedor quanto o São Paulo e coloca? Aliás, ô Motinha, eu gosto de jogo do São Paulo assim, cara. Quando joga fácil, bonito, sem tomar susto. Sem Oi? Que jogo que você viu, Will? Tá de brincadeira. Que jogo que você viu? É que fácil, ele tava no celular. Sem susto. Não é o jogo que ele viu, é o que ele tomou. Vai falar do juiz. Pelo amor de Deus. Tem que perguntar Imagina. O que ele tomou. Ó, sobre o juiz. Você tava lá porque você não fala que garfaram o Cruzeiro. Ah, para, vai. O juiz ajudou o São Paulo, sim. Não, ajudou, não, sim. O pênalti, eu Deixou vou falar. O Marcinho de fora pro próximo. Não, com relação ao pênalti, mano, teve ângulos que eu vi. Eu, a princípio, achei que não foi, mas teve um ângulo que eu vi por trás. O cara foi deslocado. O Ezequiel dá um jogo de corpo no alto. Eu também, a mesma coisa. Na hora eu falei, não foi. Ah, depois, revendo, mano, o cara foi deslocado no ar. E outra, larga de ser prego. Foi sim, mano. E outro, Mota. Aonde foi? É aquele pênalti que o cara só... na meia-lua. Ô, mano. Ô, Motinha, teve um lance idêntico do Sassá que ele ia disparar ali na... Ele tava cara a cara com o Renan Ribeiro. Ele tava ali na região da meia-lua, o jogador de São Paulo foi ombro com ombro, a mesma jogada. E posso falar mais? O árbitro não deu nada. Quando o São Paulo foi prejudicado nos últimos 3 jogos, ninguém falou nada, não. Exatamente. Ninguém veio falar, o Militão sofreu um pênalti no último jogo, que foi decisivo pro São Paulo. Se o São Paulo tivesse levado, tivesse acontecido aquele pênalti, tivesse sido, ia ser gol, o São Paulo teria perdido. É lógico. O São Paulo vem sendo prejudicado direto, ninguém falou nada, não. Ô, Mota. E aquele pênalti de ontem, é aquele pênalti que o juiz dá na casa do cara, entendeu? Porque se fosse lá no Cruzeiro, não daria também. É, deu o pênalti, tinha 56. Cruzeiro lá? Não, imagina. Eu achei, minha opinião. É não, dúvida. Que não foi pênalti, mas não foi nenhum absurdo. Lógico. É, e acho que o campeonato com a arbitragem horrível que a gente tem, horrível. Dá e tira. Vai eu ser... também, o São Paulo, Ale, nos últimos 3 jogos tem sido prejudicado. Por isso que eu falo, não adianta vir aqui reclamar de árbitro. Pro São Paulo ser prejudicado nessa... A banca paga, a banca recebe, velho. Isso aí pro São Paulo ser prejudicado agora, nesse momento, é terrível. Porque um ponto faz uma diferença gigante. É lógico. Não, mas todo mundo... O São Paulo perdeu ponto na Bahia, cara. Arbitragem é como vocês já disseram. Erra aqui a favor. Uma hora ele dá, outra tira. Agora, eu mesmo, na hora, eu tinha feito uma postagem dizendo, olha, pra mim não foi pênalti. Eu também. Quando eu vi... Primeira vez, eu falei, pra mim não foi pênalti. Mas eu também, quando o São Paulo foi prejudicado contra o Bahia, em 2 lances, um gol que tava impedido, e o outro, onde teve um pênalti no Militão, que sim, o cara vem puxando o cara, sim, também não fica aqui reclamando. Eu preferi focar no mau futebol do São Paulo, né? Verdade. Então, mas é o seguinte, isso também pega o seguinte, tem muito torcedor aí, que assim, lógico, o cara tá torcendo demais pela derrota do São Paulo. Pra ver o São Paulo cair, óbvio, lógico, torcedor rival, óbvio. Lógico. E aí... Claro, tem lugar de estar com essa campanha, né? Hã? O Domênico, essa campanha aí tá osso. Eu? O Domênico? Eu acho que tá mais perto de você do que do Domênico. Cara aí que ficou postando aí. Então existe um desespero. Tá de brincadeira, senhor. Existe um desespero de ver, não, mas eles têm que perder, São Paulo jogou realmente pra perder. Jogou pra perder, jogou mal o futebol. Aliás, o São Paulo, a meu ver, e aí é claro, já falamos de tantos fatores aí que trazem esse resultado ruim para o São Paulo em termos de bom futebol ou mau futebol, a armação que o Dorival fez péssima. Ali, infelizmente... Foi péssima. Péssima. É. Você jogando em casa com 3 volantes, basicamente. Um dos 3 volantes, o Militão, que você vê que ele estava ali desencontrado, nervoso. Perdido. Errando passes óbvios e prontamente o Dorival, aí sim, o mérito... De enxergar e falar assim, opa, não deu eu bolei e não deu certo. Mudou. Agora, pronto. É fato, com Hernanes e Petros armando não dá. Ah, mas não tinha o Cueva. É verdade, não tinha o Cueva. Agora, eu não sei como é a recomposição dos atletas, mas eles devem ser muito ruins, principalmente no treino. O Tomás e o Gomes, o Jonathan Gomes, devem ser muito ruins. Ah, sim. Para eles colocar, não, né, terem um espaço. O treino é que determina, né? É. E agora, o Marcinho ter, né? É, infelizmente, tem gente que fala assim, ontem o nosso amigo Patrício Palmeirense fala assim, esse time não cai, tem bons nomes, mas a maioria dos nomes está concentrada na função de segundo volante e centroavante. Ou seja, todo o entorno, as laterais, é muito ruim, e a linha defensiva é ruim. Sim. Um falando jogador que, infelizmente, cara, eu sempre trás, coloquei, né, como um bom zagueiro, não um zagueiro Rodrigo de seleção, Caio, como bom zagueiro. Nossa. Mas ele tá mostrando, cara, que assim, ele precisa ser muito mais regular para ser considerado um bom zagueiro. Mirim. O Rodrigo Caio. É Mirim. Era só Mirim. É esse fase. Ano é muito fraco. É a muito fase. Fraco. Nossa, ele mas é desde o final do ano passado, pra ele jogar na seleção, velho. Aí não bastasse você não ter um meio de campo digno para fazer a armação, ou pela ausência do Cueva, ou por jogar com três volantes, você também não tem o desafogo pelas alas, nem de lateral, nem de ponta. Sim. Porque são muito ruins tecnicamente. Ou seja, o São Paulo é um nada. E ontem, sinceramente... Foi na base da raça. Era pra estar 3-1. É, ontem foi raça mesmo. Não vou nem dizer aí que, por exemplo, o cara teve a sorte da bola, conclusão depois do Sassá. É, não. Vamos me apegar ao jogo, o jogo em si. O Cruzeiro nitidamente podia fazer 3, como o São Paulo podia ter feito 2-0 numa jogada que o Marcinho entrou sozinho na área. Passe e como é ruim, meu Deus. E como é ruim, pra, né, finalizar, né? Ele proporcionou que o goleiro defendesse, porque pô, o cara manda aquela bola no alto, vai pro inferno. É que ele bateu de pé esquerdo também, né, Sombra? Não é o pé forte. Dele. É, mas é ruim. É. Mas é ruim. Ali tem que treinar. É ruim. Né? Fala assim, é ruim. O São Paulo não está nessa posição à toa. Não adianta você ter alguns bons nomes concentrados apenas numa faixa de gramado. O São Paulo tem os alas que poderiam estar no Avaí, no Atlético Goianiense e no Vitória. O São Paulo tem os pontas que poderiam estar nesses times também. E o São Paulo tem uma dupla defensiva que não dá. O Arboleda falou assim, ah, já podemos dizer que é bom? Não dá pra dizer ainda que é bom. Ah, não dá, não dá. É, quantos jogos ele fez aí pra gente falar, chegar a uma conclusão? E o Rodrigo Caio, ele faz um campeonato... Meu Deus. O mesmo nível dos zagueiros desses times aí que estão lá embaixo na zona de rebaixamento. É o pior ano do Rodrigo Caio, pior que eu ano. Me lembro. Ah, e o cara saindo convocado, pelo amor de Deus. Você viu na saída de campo o Rodrigo Caio chamando o Hernandes de pai? É. Não vi. É, porque isso. Tá cansado de limpar as cagadas que ele faz. Ah, Luiz! Não, e ele pediu desculpa, né? Ele, não, fala, ele assumiu o erro. Mas é o mínimo, né? Eu errei, é o mínimo, peço, né, desculpa. É. Ah, mas tô cansado da desculpa do assumir, Rodrigo Caio. Assumir erro não faz voltar atrás. Eu tô cansado disso, né? É dinheiro e tal, mas não faz voltar atrás. O que tem que fazer é parar de errar. Ah, ele podia assumir alguns acertos, né? Pra dar uma força. Nossa, também. Nossa, olha, e eu fiquei morrendo de medo, sabe do quê? Na hora do pênalti que o juiz deu, o Rodrigo Caio foi na direção do juiz. Eu falei, ele vai falar que não foi. Ele vai falar que não foi. Mas sabe qual é o problema desse lance? Esse lance do Rodrigo Caio, ele tava inteiro na jogada. Era só dar um tapa pro lado. Pô, não tinha nada a fazer nada. O Sassá é um cara que tem mais corpo e mais velocidade que o Rodrigo Caio. Se ele faz o fácil ali, ele dá um tapa pra lateral ali e acaba a jogada. Mas não, ele quer inventar, quer colocar o corpo na frente. E sair, né? O Cruzeiro engoliu o São Paulo. Aliás, aquele foi o Robinho que você falou que deu aquele drible dele. O Robinho deu um drible juvenil. O Renan fez uma bela defesa ali. O Renan Ribeiro, ele salvou ali. Agora, então o São Paulo conquistou esse resultado por sorte. Sim. Por sorte. E eu entendo, ontem eu até postei que o São Paulo foi campeão. Foi campeão ontem. Você sabe o que foi campeão ontem? Campeão de um jogo. Cada jogo do São Paulo tem que ser encarado hoje como um jogo de Libertadores, tipo mata-mata. Você tem que entrar em campo. Ciente, final, hoje, né, é o meu último jogo. Final. Verdade. Hoje é meu último jogo. É assim. E quando for, e quando jogar no Morumbi, não importa onde, você tem que transformar uma cobrança de falta, um escanteio, num evento, num grande evento. Última oportunidade, né? Sim. Tem que transformar. E no Morumbi fazer aquele caldeirão de transformar uma cobrança de escanteio. Assim, nossa, agora os caras vêm e vai fazer gol de cabeça. Acho que a torcida entendeu essa tua mensagem antes que o time. A torcida já comprou essa ideia. Tem que ser assim. É, a torcida comprou, o time ainda não. Eu adoro vocês desesperados assim. É, porque não tem tática e não tem técnica. Não existe tática e técnica. A tática pode ser que se arrume, mas a técnica impossibilita que a tática seja arrumada. Então, assim, tem que ser na base, da raça, na base, né, da raça, como se fosse cada jogo um mata-mata de Libertadores, onde você fala, ah, não, mas é mata-mata, então vale tudo nesse jogo. São mais 8 agora, vitórias. Agora, o que vai contar não é a tática, não é a técnica, é o sangue. Oito vitórias. Eu acho que o fator psicológico, quando o São Paulo conseguir engatar uma série de duas, três vitórias consecutivas. Não, é sério, tem que relaxar, cara. Que pode não falar acontecer? É difícil. Ah, pega vou pegar o Avaí agora. Depois pega o Palmeiras. O São Paulo agora tem duas finais. Gente, o São Paulo agora tem dois jogos. Fora de casa. São muito importantes. Depois desses dois jogos, se eu não me engano, tem o Palmeiras. Mas esse jogo contra o Palmeiras, ele é importante. Vai que é legal. Mas os dois jogos anteriores são muito mais. São confrontos direto. Avaí e Ponte Preta. Não, acho que a Ponte é depois do Palmeiras. É depois do Palmeiras? É Avaí e Palmeiras fora de casa. É a terceira rodada. A Ponte no Morumbi. Terceira rodada. Atenção. Então tem o Avaí, Palmeiras fora. E depois a Ponte. Isso, os dois primeiros fora. Então mais do que nunca esse jogo com o Avaí, ele é fundamental. Pontos, porque o São Paulo agora tem 22, está em 16º. Se ganhar vai a 25. Só que na próxima rodada, e ganha de um confronto direto, que é o Avaí, que tem 21. Se o Avaí ganha do São Paulo... Encosta. Passa. E na próxima rodada você tem... São Paulo tem 22. 21. Foi pra 22. Então, na próxima rodada, a Ponte recebe o Botafogo, um visitante chato. O Bahia e o Vasco, ou o Bahia tem que ganhar, ou melhor, deixa eu ver só aqui. Só porque tem 23 pontos, não, que falta só. Ou o Vasco ganha, 23 8 pontos, sai da melhor é empate. 8 jogos. Okay? São Paulo com 8 vitórias, nem isso, sai da... Eu tô contando. Cada faltando de 18 jogos. Domênico Gato. São Paulo pode perder 10. Vai ser sofrido, com futebol pra perder tudo isso. Esse é o problema. Domênico, o futebol de São Paulo é horroroso. Tá ganhando, tá fazendo aí. Não, mas ontem foi na sorte. Deu sorte. Deu sorte demais. Demais, Domênico. Você não tem noção. Aquela bola parada do Hernan. Você viu o jogo? Não, eu não consegui ver porque era 11 horas da manhã. Domênico, né? São Paulo ontem foi engolido pelo Cruzeiro. Esquece. O São Paulo era um nada. O Cruzeiro tá jogando com reserva. Dava vaia no São Paulo, logo no intervalo ali, São Paulo. O Cruzeiro jogou com reservas, não foi? Ou não? Já tinham torcedores aí, o Cruzeiro poupou os jogadores. Poupou, mas foi melhor que o São Paulo. Mais ou menos. Então, mas é que tá. Melhor. Não, mas peraí, isto não. O time do Cruzeiro era praticamente reserva. Mas, o titular. Ô, mano, você não acha que... A torcida de São Paulo tava pronta aquela hora ali? Pra vaiar o time. Estavam pedindo o Jusilei, a torcida começou a vaiar. Que é um absurdo, teve aquela falta, teve aquela falta lá pro São Paulo que o Hernanes guardou. Ali ele salvou o time. Ali mudou o jogo. Em qualquer momento ali, Motinha, o São Paulo vira 0-0 e o São Paulo correndo um sério risco de tomar 1-0 ali, porque o Cruzeiro teve chance. Daí abalado, né, pro segundo tempo. Ia abalar, mano. O São Paulo não ia conseguir. E o São Paulo conseguiu uma virada ali, Sombra. Até surpreendente, porque quando o São Paulo tomou 2-1, eu falei, vixe, já era. Falei, agora estádio lotado, a torcida vai começar a pesar, vai começar a encher o saco, ainda mais depois da falha do Rodrigo Caio naquele segundo gol. Eu falei, vixe, agora a torcida vai começar a pesar. Mas aí o São Paulo mostrou força num cruzamento. Mas de repente, mano, tem alguns jogadores que funcionam assim. Porque o apoio da torcida tem. Então, se não é pelo amor, não é pelo terror. E na minha opinião, depois que tiver o Prato e o Gilberto ok, olha, eu sei que taticamente é uma coisa muito complicada. Muito louco. Mas eu acho que Gilberto e Prato, os caras... O São Paulo tem que jogar em função do Gilberto e do Prato, os dois, e sem esquecer de ter medo de... Tem ala, põe o Gilberto. Só uma informação. Ó, cheguei essa... O Alê, eu sei que taticamente é meio absurdo. Mas vou te falar, hoje o Gilberto não pode o São Paulo fora, não. Precisa ter o Gilberto em campo. O que eu te falei há um mês atrás, Sombra? Aí, cara, posso falar, Lê? Sinceramente. Mano, tá funcionando melhor do que o Prato. Hoje não tem condições não, mas eu não acho que ser banco, cara. Mas não pode tirar o Prato também. O Gilberto não pode ser banco. Dentro São Paulo, desse esquema de você chegar e fazer o leleô do escanteio, da bola na área, etc. Ele se movimenta muito, Gilberto. Criar esse ambiente de, vamos, temos que ser guerreiro. Mas aí, Sombra, tem que jogar com os dois, hein? Mas aí vira Várzea. Não, Várzea eu vi ontem. Ronaldo e Adriano. Ô, mano, mas olha, eu colocaria o Gilberto e tiraria o Prato. Não, não fala. Eu acho que não dá pra jogar com dois centroavantes, cara, porque senão vai virar o Bumba Meu Boi. Aí é só. Aí o São Paulo tem que ser patrocinado pela Corona. Você viu o jogo, mano? Você viu? Assistiu o jogo? Assisti. Mas a gente não tem ala, mano. E o que aconteceu com os alas que a gente tem? Nada. Então dane. A gente não tem ala, mano. Mas é que tá, gente, o Dorival, ele tá montando o time de São Paulo, eu também acho que é um processo aí que pode demorar um certo tempo pra ficar bom, mas ele precisa acreditar no esquema que ele defenda. Agora você ficar pregando, por exemplo, só chuveiro pra dentro da área, eu acho que é rifar demais o jogo. Estatisticamente falando, já que você é um cara que gosta também e se interessa por números, Sombra, geralmente, cara, o cruzamento pra dentro da área é um balão, ele não é uma assistência. O aproveitamento de gols de cabeça, você precisa, talvez, numa média do futebol brasileiro, você precisa de mais de 20 cruzamentos pra dentro da área pra conseguir fazer um gol. É muita coisa, cara. O que o Sombra tá falando, mano, é o seguinte: como o São Paulo não consegue elaborar a jogada na falta de um meia e na falta dos jogadores de lado de campo, é mais na base do... Tem quem lança, né? Vamos ver. E na base do vamos ver, de joga uma lá de mussarela, outra de calabresa, o Gilberto, pra ele é melhor que o Prato. É melhor que o Prato. E só uma informação aí com relação ao Gilberto, hoje tava marcada uma reunião lá pra tratar da renovação dele lá, foi adiada. Foi adiada, Marcão? Ele tem o contrato do Gilberto com o São Paulo, vai até o final do ano, ele já pode assinar um pré-contrato. Mas ele é jogador de quem, Marcão? É do São Paulo. Não, ele é... Os direitos federativos dele são do São Paulo? Até o fim do ano. É. Tá. Bom, foram as manchetes aí do Estádio 97 aqui na Energia 97. Rapaz. Muito bem, oferecimento de Buscapé, Dodô. Buscapé, vamos falar de Buscapé, Vieira. Depois você tem que explicar o que aconteceu com o teu time, hein? Eu vou falar. Essa é pra você. Vai falar depois, né? Depois. Bem depois. Mortal. Essa é pra você que gosta de economizar direto na internet. Eu, por exemplo, não compro nada sem pesquisar, viu, Sombra? Não sei se vocês são assim também. Opa. Mas tem que pesquisar, viu? E de preferência no Buscapé, hein? E a novidade agora é que, além de pesquisar direto, você vai comprar direto no Buscapé eletrônicos, moda, eletrodomésticos e muito mais. Comprando direto do Buscapé dá para garantir o melhor preço, além de mais segurança para suas compras. Só no Buscapé a gente tem até R$5.000 de proteção. R$5.000 de proteção, hein? Novo Buscapé! Compare e compre direto. Economize direto no site ou no aplicativo. Então faz assim, ó. Dá um busca! Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Lembrando, tem o Na Boca do Estádio acontecendo nesse momento, com vinheta e tudo, ó. Na Boca do Estádio. Bernardo Veloso, repórter Tetinha, está na Boca do Estádio do Pacaembu. Ao lado da banca de revistas, na Praça Charles Miller. Você, santista, a caminho do Pacaembu, preste atenção. Os 10 primeiros que encostarem lá no Tetinha, ali na banca de revistas da Charles Miller, tá bom? Tá lá, identificado, Energia 97. Os 10 primeiros vão entrar no ar com a gente e ganharão bonés do Estádio 97. Boa. E vão entrar com a gente aqui ao vivo, tá bom? Então vai lá. Quem é que fez a estatística que o do Tetinha nos estádios e o time... Perde. O time mandante... Isso é uma estatística falsa. É uma história. Falsa. É. Isso não existe. Não existe. Pô. Isso foi uma coisa de má intenção. É, maldade. O maldoso que fez isso. Ele tava ontem lá no Morumbi e o São Paulo ganhou. Isso é bobagem. Ah, pô. Estão querendo sacanear o Tetinha. Eu vi a cara do Sombra agora. O que tem? Eu imagino sua cara agora falando do Bernardo. Não é. Eu visualizei. Isso foi uma puta sacanagem aí que foi feita. Isso não é legal. Tetinha. Não tem nada a ver isso aí. Praça é Charles Miller. É ele que entra em campo, viu? É o Tetinha que entra em campo. Praça Charles Miller. Aperta a teta dele. Ao lado da banca de revistas, tá lá o Tetinha na frente da banca, aguardando você, santista, para entrar no ar ao vivo aqui com a gente no Estádio 97. Os 10 primeiros ganham bonés do Estádio 97. Boa. Tá bom? Beleza? É na Boca do Estádio 97. O Estádio 97 da Energia 97 vai aos ouvintes agora. Deixa eu ver, tem prêmios? Ah, temos prêmios. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Atenção, quem disser voo de 99 Corp ganha um kit da 99. Boa. Quem disser todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Toca as Drubal. Vamos lá. As Drubal. Você é um chupador de cano. Ai! Ai, catal. Sei que saudade, mano. Vai, trouxa. Chupador de cano. Ai! Ai! Alô? Ai! Boa noite, amigos e amigões. Piromão! Piromão! Saudade, Piromão! Grande Piromão! Matinha tava com saudade do seu jornal! A saudade é recíproca! Ah, eu não sei falar essa palavra, não. Não sei. E ele fala recíproca, você sabe. Fala recíproca. Recíproca. Recíproca. Só que quando ele fala com dois S. Recíproca. Não é plucar? Mas meu amigo Lê, O Alê. Prazer em novamente você estar aí. O prazer é todo meu. Estávamos saudosos de você. Muito obrigado. O cara, tirou, tirou 3 meses de férias. Eu até pensei que o Alê tivesse ido lá para o Tibete para fazer uma meditação transcendental com com o Dalai Barro. Piromal, agora você me assustou, você falou, eu achei que o Ale tivesse ido pro Tibete para fazer um eu falei, nossa. Opa! É a rima perigosa. Não é Dalai Lama, não é Dalai Barro. Ah, me chama de saudade, deixa eu apertar o seu peito. E olha, em homenagem ao seu retorno, eu fiz um poeminha pra você. Poeminha. Vamos lá, Piromal. Você bem o merece. Vai. Manda. Então diz assim, ó. O Lale, bom companheiro, é alegre e humorado. Quando vai lá no banheiro, faz com moto xixi cruzado. Sensacional. Vamos lá. Aí, Ale. Boa, Piromal. Piromal, agora eu tô passando o creminho nas costas do Ale. Ah, que bom. Tá passando, Ale. Você gostou, Ale? Caramba, Ale. Do quê? Quantas vezes você voltou de férias num veículo de comunicação e ganhou um poema? Ah, foi lindo o poema. Até me seduziu um pouco, eu agradeço. Mas essa parte do xixi cruzado, a gente já passou essa história. Não, agora é creminho nas costas. Vamos mudar. Já era. É creminho nas costas. Página, não tem mais. Nas costas. Já foi, é isso? Não, esse é, tem que dar um F5, que essa aí já não dá mais. É, mas então eu tenho outro poema pra você, pô. Diz assim, ó. O Alê comentarista, que na matéria é professor, tem jeitinho de santista, mas no fundo é tricolor. Ah, acertou dois. Acertou dois. Oxi, você tem. Mas, ô Piromal. Diga-me lá, doutor. Piromal, você tá aí todo pimposo, cheio de poesia. Pimposo. É, pimposo. Cheio de poesia, cheio do quase. Lá vem. E o tricolor, ô Piromal? Ah, o tricolor me parece que vai que... Veja bem, eu comparo o São Paulo com aquele, o Airbus A380, entende? Airbus. E ele não consegue decolar. Só então, tá correndo na pista, só tá correndo. É, o Airbus vai na pista, corre, o comandante puxa o manche, mas o avião não decola. Dá aquela subidinha e cai. Vai bater, pelo amor. E já trocaram o comandante, mas me parece que agora ele já tá tentando, com combustível, agora ele vai decolar. É mais ou menos que nem o teco-teco do RG, né? É, não, teco-teco é o Corinthians. Agora, só que o teco-teco do Corinthians, ele voa bem, né? Tá de brincadeira. Teco-teco é o teu time, Piromal. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Mano, como é que vai a barra? O São Paulo é um A380? Tá de brincadeira, Piromal. É um time gigante, São Paulo, Malemar, uma capucheta. Vai te catar, capucheta, meu. É o time gigante, é isso que ele quis dizer. Ô, mano, explica pro Vieira o que é uma capucheta, ele não sabe. Capucheta. Ele não sabe, não, cara. É um pipa. Vou mostrar pra você. O que é capucheta? Meu Deus. É um pipa que você fazia em casa ali com uma folha de sulfite, você dobra as laterais ali, faz um pequeno... Ou jornal, né? É de jornal. Ah, mas o legal é uma folha de sulfite. Ah, lá em Santos era a cartolinha que a gente falava. Que cartolinha, capucheta. Mano, como é que vai a barra da Tijuca aí? Tá bem, viu, Piromal? Um tiro aqui, um tiro ali, mas tá tudo bem. Eu que tiro aqui, um tiro ali, mano. Você tá maluco? Você viu a Bibi aí, a Bibi da novela, mano? Você chegou a encontrar com ela? Ainda não encontrei o zóio de sapo lá, Juliana. Ah, não, mano. Ô, seu Piromal, sapo não. Vamos falar do São Paulo, aí, jogo de ontem. Antes de falar do estádio, só com o Sombra. Sombra, ainda as comemorações dos 18 anos do estádio já terminaram ou ainda não? Ou vamos ter alguma outra comemoração? Tudo que a gente faz calma. É um jeito de se comemorar os 18 anos de estádio Metsatina, ainda mais em ano de crise. É, porque eu tava pensando em talvez um programa assim no local amplo, com torcida, e tendo como pano de fundo 18 garotas belíssimas com 18 anos cada uma. Ó, Piromal, velho. É um tarado, hein, Piromal. Foi num rodízio de Viagra, velho. Velho tarado. Ó, eu vou falar pra vocês que a ideia é boa, hein? Reposição hormonal, velho. E eu e o RG seríamos os juízes que iríamos julgar qual a moça mais bonita. Só uma pergunta. Só uma pergunta, patrão. Tá onde nesse momento? Ah, é, ela está dormindo em local reservado. Ah, ela tá solta dormindo, ela lá, né? Solta, solta ela, Piromão. Ela está presa. Ela tá dormindo aí, gente. Só pode, pra ele ter essa outra dia toda. Meu. Então, mas a ideia do Piromão é boa, a gente. A ideia boa, 18 garotas ricamente ornamentadas. Podia ser com os vencimentos dos 18 clubes da primeira divisão. Oh, é uma boa ideia. Então, já estão escalados Mano Cover e Ale Oliveira para recrutar as 18 moças que significarão os 18 anos de estágio. De onde pode trazer essas moças? Ale Oliveira. Ale Oliveira é casado, pô. Não tem nada a ver, isso é trabalho, filho. Ah, então tá. Avaliação técnica. Olha, o único aqui que não vai é você e o Mota. Agora essa mas, Sombra, pra ver demônio, eu fico vendo filme. Isso. Não, mas, agora... Sombra, aproveita então e lança a peneira do estádio. Aí as minas mandam as fotos aí, vocês avaliam. Mas tem que ser ouvinte, tem que ser ouvinte. Isso. É, uma boa. É, eu acho que a ideia é boa, né? Acho que vai dar briga aí. Puxa vida, eu não vejo a hora de estar presente. Olha as ideias que você dá, Piromal. Piromal, você vai causar uma separação aqui. Mal. TPM mal. Aqui. Tem... Mal é Piromal. Mal, mal, mal é Piromal. Mal. Ô, Piromal. Fala. Tem pau mandado aqui. Tem PM aqui. Vai ter. O pau mandado tá no Rio, né? Vamos combinar. Mas aqui também tem. Corinho. Pau mandado ali. Aqui. Aqui é onde? O papo você também tem. O Vieira é tão pau mandado. Que quem amamentou o filho foi ele. Foi isso! Eu amamento meu filho e eu amamento um trouxa. Juiz! Vieira, o seu time tá entregando o título pro Corinthians? Pô, não pode. Vergonhoso, velho. Não pode, negócio, velho. Tem camisa. Olha o outro que tá falando, dá uma olhada. O outro tá remando. Esse aí que tá falando sem camisa, só pra falar uma coisa, viu? Não aponta dedo pra gente, não. Esse cara que tá falando aí. Tem dedo pra apontar, o Gauchinho. Fica na sua aí, ó. Ô, Domênico. Agora você foi pro Marcão que tá falando que não tem camisa. É aquele que saiu da zona de rebaixamento agora. Só porque a Chapecoense não aceitou aquela isenção de não cair, entendeu? Senão tava na zona de rebaixamento. Para falar besteira. É verdade. Vocês estão na frente da Chapecoense. Final do ano do Grêmio vai ser igual ao do São Paulo, não vai ter ganho nada. Vamos apostar que o Grêmio ganha um dos dois? Que você quer apostar? Copa do Brasil Liberal, o que você quiser. Nossa, aí mandou apostar. Olha, aí mandou apostar. Eu boto fé no meu time, velho. Vai pra cima, Marcão. Vai que é legal. Vai, Marcão. Se quiser, vamos apostar. Então vamos aí. Se o Vieira tem que ficar de biquíni. Vamos aí, não. Se você, vamos fazer assim, ó. Se o Vieira, se o Grêmio for campeão de alguma coisa esse ano, eu pago a sua entrada no swing. Que isso? Você falou que você aposta qualquer coisa? Vieira, só se ele for trocar figurinha. Mas cara, eu sou casado, pô. Como é que eu vou fazer isso? Nesse dia você não fica casado, entendeu? Então, é trabalho, Vieira. Pode ser, Ô, Vieira, se você perder. Você usa uma leg branca na Paulista sem cueca. Foi o que eu falei, mano. Vai de biquíni. Imagina o Vieira de biquíni. Eu vou bolar com o Marcão uma aposta, então depois nós vamos falar. Você não ganha nada esse ano. Você vai ver, tem que falar no ar. Nós vamos falar no ar. Tem que ser agora. Ué, eu aposto o que você quiser, mano. Tem que ser algo que gere constrangimento pra alguém. Ué, eu fiz aquela aposta aquela vez lá. Depila a bunda? Como assim? Eu propus aquela aposta lá, Marcão. E assim, ó. Quem perder, coloca a camisa do rival e deixa no avatar do Twitter uma semana. Muito pouco, você fica com a camisa do Palmeiras, do Corinthians, um mês. Cortar um dedo, sei lá. Isso! Raspar a sobrancelha. Você pode virar presidente, hein? Vamos raspar a sobrancelha. Raspar a sobrancelha. Piromal. Bom, agora falando um pouquinho de São Paulo, a vitória ontem foi boa. Eu achei que aquele pênalti contra a favor do São Paulo existiu. Porque aquele lance existe, olha. Eu vi pela uma câmera da Fox, ela mostrou o lance de trás, porque mostrou nitidamente o jogador do Ezequiel tirando o jogador do São Paulo. Aquele contato existiu e foi certa a marcação. Contato é falta, velho. Derrubou é falta. E se foi falta dentro da área, pênalti. Contato, derrubou é falta, não é? Mudou a regra? Se você quiser contato, Mota, você vai jogar vôlei, velho. Mas contato, derrubou, mano. Ele empurrou, falta. Ele você vê como são as coisas. Ele encostou, né? Seu corpanzil no terno. É. Corpanzil. É. Que palavra, meu. Nas frágeis estruturas ósseas. A hora que existe o piromal. O piromal. A hora que existe meu o Deus choque Deus. Do Gilberto com o jogador do Cruzeiro, o Gilberto ele já tá projetando o corpo, ele já tá no ar. Não, ele projetou o corpo pra tentar pegar de cabeça a bola e dominar na frente. Mas ele foi chargeado. Ele foi chargeado. Ilicitamente. Mas, ô, mano... E dentro da área, falta é pênalti. Mas, ô, mano, você sabe que arbitragem, um jogo é pra cá, outra pra lá, e não intencionalmente. Isso acontece. Não, mas eu mas eu é que como é o São Paulo, existe uma ampla torcida pelo descenso. É o Zante? São Paulo, é o Zante. Né? Ah. Uma ampla torcida. Ah, é. O Zante tão... Não. Porque nossa, se mordendo. Cadê o mesmo destaque pro uso do braço no gol do Sassá? Cadê? Exatamente. Mas eu falei também. Falou, mas não falou aqui no estádio, não. Aquele destaque, né? Mas eu falei sim. Não, é que vocês, não falou, é que vocês não falou. Brigando. É que vocês não deram destaque nisso, porque vocês estão tentando justificar um pênalti inexistente. Ah, tá bom. Eu acho também que o jogador do Cruzeiro, ele cabeceia no próprio braço e dá assistência pro Sassá com o braço. Tá errado também. Mas o lance crucial da partida foi o pênalti, porque foi no final do jogo. Opa! Quando o Sassá fez esse vale, gol, vale, tava 1-0 pro São Paulo? É. Como que você vai transformar em crucial esse lance? Ué. Qualquer lance é crucial. Você tá louco. Mas é que tá. Se reverteu em gol. Mas o Mota, é que depois daquele lance, o São Paulo ainda teve jogo pra poder, inclusive, virar a partida. Ah. Empatou e depois virou. Não, esse primeiro gol do Cruzeiro que foi irregular. É, o São Paulo crucial é crucial, depois, mano. O gol resultou em gol é crucial. O São Paulo empatou, depois virou. Mas eu também acho, Mota, mas aquele lance, por exemplo, do pênalti, foi um lance já tão no final da partida que não teve depois tempo pra fazer mais nada. Mano, fala a verdade. Todo mundo dá destaque porque é o São Paulo, tá lutando pra não cair, todo mundo tá torcendo muito pra cair. É lógico. Então, o destaque é por causa disso, mano. Porque o São Paulo foi roubado em 3 jogos seguidos. Ninguém veio. Não, hoje é Santos na cabeça, tá? Boa, Piromal. Santos na cabeça. E antes que o Sombra ameace me defenestrar... Sim, isso é evidente. Você nunca, Piromal. Ele vai me defenestrar. Um abraço para toda a família Lousas Fernandes e para a família Francisco Vinhauskas, ok? Obrigado, Piromal. Então a todos vocês, Piromal, uma boa noite. E até a próxima vez, se Deus quiser. Valeu, Piromal. Até a próxima. Um abraço. Outro. Valeu. Foi a participação do Antônio Piromal aqui no Estádio 97, nosso ouvinte tradicional. Boa. No oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Amstel geladinha. Futebol pede Extra Gol. Beba com moderação. Também oferecimento de banco 24 horas, 35 anos, pertinho de você. McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. Agora é hora de alegria. Oi! Vamos sorrir e cantar. Agora, Silvio. A vida não se leva a nada. Oi! Agora vamos sorrir e cantar. Hora das cornetadas. Lá, lá, lá, lá. Oi! Lá, lá, lá, lá. Do Estádio 97. E aí, galera do Estádio 97, vou lançar o desafio pra vocês, hein? O que vai ser mais fácil de acontecer? Palmeiras ganhar o Mundial ou Corinthians pagar o estádio? Pronto. Israel Santista de Barueri, valeu. Tá deitado agora. Eita, mas peraí, o Corinthians pagar o estádio é algo que pode acontecer um dia. Ah, vai demorar, hein, mano. Se trouxa. Eu acredito falar, mais no Mundial do Palmeiras, velho. Aonde? Você é louco? Acredito mais. Vocês não vão pagar nunca. Gente, cada um com a sua crença, por favor. Vamos respeitar esse momento. Vocês não vão pagar nunca, mano. Fala sério. Ah, Dudu, que é Marco de Ribeirão Pires, palmeirense. Cara, eu discordo. Não dá pra defender o Cuca, não. Primeiro que ele já errou porque foi medroso. Tava com a substituição pra botar o time pra frente contra o poderoso Vasco. E voltou atrás pra retrancar o time, colocando o Zé Roberto depois pra fechar a casinha. Pra tentar segurar 1-0. E se lascou. E podia ser qualquer jogador, cara. Botar pra 2 minutos tá errado. É, o Davidson não jogou nada também o jogo inteiro. Ele não tirou o cara. O Borja jogou 90 minutos apenas 3 jogos no brasileiro inteiro. Mais 3 jogos que ele jogou 45 minutos só. O resto é tudo 12 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5, 1. 1 minuto é um absurdo. verdade. Eu concordo com o ouvinte. É. Domênico, o Domênico fez momento... só, assim, uma respiração. Não, eu não falei nada. Ele tem o direito de falar o que ele quiser. Boa, Domênico. É isso aí. Não seja um maduro. Acabei de falar aqui que eu tenho minha opinião e os caras deu deles. Mas ele deu uma deitada em você, né? Deitado, cara. Houve um confronto de opiniões, né? Porque a opinião que tá completamente equivocada. Olha aqui, ó. O que você ou as pessoas acham, eu quero que se dane. Ah, Domênico! O dia que eu for hoje, o dia que saudade que eu tava dela. O dia que eu ficar chateado. Olha, o dia que eu for... Nossa, vou pra casa, não vou dormir por causa disso. Nossa! Ele voltou hoje em férias. Posso falar sobre o que se dane, se dane. Rabugice do Domênico. Dane-se, eu tô preocupado pra caramba com o que você tá achando. Eu tava com saudade da sua rabugice, Dodô. Desumildou agora. Não, desumildou. O cara tem o direito de falar o que ele achar e acabou. Ah, daqui a pouco o Cuca vai fazer uma alteração depois do jogo, você vai bater palma. Depois. Cada um acha o que quiser. Olha, eu falei, acho que vocês acharem que vocês. Mas no ônibus voltando pra casa. Olha, eu vou te falar um negócio. O estádio 97, imagina, ele precisa de algumas coisas, né? Ele precisa das fanfarronices do Mano, é inevitável. Né? Fanfarronice, não, a verdade que o Mano fala. Não, fala. A jumentice do Mota é importante. Quê? A jumentice do Mota. Ele precisa das burradas do Mota, é verdade, né? Ele precisa de toda essa... inteligência. Rabugice. Não, todo esse jeitinho do RG de ser, né? Jeitinho. Mas eu vou te falar assim, nada se iguala ao Estádio 97 com o mau humor do Domênico. Ah, mas eu não estou de mau humor. Do Domênico. Estou de mau humor. É uma coisa que é linda. Fundamental para o rádio brasileiro. Na verdade, não é mau humor. É. É que a gente, às vezes, chega numa idade, velho, que você não aguenta ouvir tanta nego burro. Burro. Ah, burro! Ah, é tudo livre, assim, o futebol tá aí pra mostrar tanta coisa que já aconteceu. Inclusive. E os negos ainda ficam naquele papinho. Vai falar, dá, um velho. Vai, tá, eu não tenho essa paciência. Vocês têm, não, filho? Eu vou falar um pouco dos bastidores. Tem essas paciências, não, filho. Não sabem, o Sombra tem um outro grupo nosso, sem o Domênico, que ele coloca, pessoal, o Domênico tá muito quieto, vamos infernizá-lo. Mentira, eu não faço isso. É mentira, Domênico. Mentira. O nosso objetivo é desestabilizar o Dodô. É mentira. Esses drogas ficam melhor. Não adianta botar o Domênico correndo agora. O problema é que vocês não conseguem. O problema é que vocês falam, vocês aqui, fica dando corda pra ouvinte, pra ouvinte que é trouxa. Ah, não, Domênico. E tem um monte, hein? Sem falatório. Mais cornetadas. Quando foi no começo desse ano, a galera zoou muito meu timão. Não tinha técnico nem grande jogador, estava um time bagunçado, tinha aca de montão. Mas o Carille veio, fez o seu esquema, resolveu nossos problemas e nós somos líder então. E os anti-quer só pensa em secar. Os a rima é forte dele, recebi o D. Olha, que diabo é isso, né? Eu vou dizer, legal, né? Aí vocês querem que eu fique tranquilo. A rima é o forte. Não, eu juro, Bruno. Você não quer que eu fique rabugento? Não quer chamar ele pro programa do palhaço? Olha, essa música ficou o famoso. Não quer chamar pro Morde a Sopra, não, Domingo? Não, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, não. Esse cara não tem. Se esse cara pensa em ser cantor, velho, ele vai ter que nascer 800 vezes pra tentar. Tenta. E pedir toda vez que for vir pra terra, falar, Deus, por favor, eu quero ser cantor. Ele não vai conseguir. Vai conseguir. Porra, até a hora que chegou o refrão, não sabia que música era, meu amigo. Você tá de brincadeira, porra. Atenção, você ouvinte do Estádio 97 que manda. Não é possível, velho. Você, ouvinte do estádio, que manda sua mensagem para os nossos corneteiros do estádio no 943530150. Ignore os comentários. Claro. Ignore. Mas você fala a verdade. Vocês são ótimos. Vocês são criativos. Você gostou da música do cara? Foi boa a música. Até a hora do refrão, Sombra. Você é muito cínico, velho. Isso aqui é da mãe, não dá risada. Eu tava com saudade desse seu cinismo. A música foi muito boa. Até a hora que chegou, na hora que foi o refrão, eu sabia. A gente não sabia que porra de música era. Você tá morde a sopra aí. Mas eu não sei ainda que música eu tenho coragem de falar na cara do cidadão. Eu quero te parabenizar, Domênico. Domenicão, diga. Ô, Domênico. Não, o Domênico, você não pode desmotivar o ouvinte a cantar essas músicas que ele canta pra gente. Exatamente, muito mesmo bem. Mesmo porque, Sombra, vem músicas muito boas. Tem aquela que o Ale não ouviu a semana passada. Qual? A Chama cantava assim, ô Vieira. Qual? Balada na Bafala. Eu vi. Essa aqui, ó. Aí, ó. Olha lá, sensacional ali. Sensacional. Aí, isso é boa também, Domênico. Fala aí, Dodô. O meu Marques lá em Porto Seguro, ó. Eu não fala, sei. Fala, da fala aí, Dodô. Olha o lance. Salvador, olha o RG de Abadá. Fala, da fala aí, RG de Abadá. Isso, RG de clássico do rádio brasileiro, Domênico. Olha aqui, ó. Eu não sei se é boa mesmo, né? Não sei se o senhor sabe. Eu. É. Ou os senhores, ou o ouvinte, não tem conhecimento. Já deitado. Mas tem agora de falar, fala da naba, quem inventou fui eu aqui. Você, sim. Então não vem que esse papo de reverter. É uma homenagem, não vai reverter isso, olha. É uma homenagem e faz pra tua mãe. Ah! Ué, mas é verdade, homenagem faz pra mãe. Ué, mas... Aí, Domênico Pirulão, toma um cartão amarelo pra você aí, viu? Alô, galera do estádio, quem fala é Maurício Baltadones de São Paulo, e eu gostaria da opinião do Vieira a respeito do time do Grêmio, que eu tenho visto que o Grêmio tá jogando bem, é dito o melhor futebol do Brasil, mas eu queria saber se o Vieira é gay. Qual a sua opinião? Eu acho que o Baltadones aí ele tem que tomar cuidado, porque eu vou fazer uma visitinha na casa dele, vou falar com a velha. Ele vai bater um bolo. Ele vai falar, tia, me ensina a bater um bolo. A velha que você gosta é fumar charuto e usa terno. Vou fazer um bolo numa Cuba, viu, Baltadones? Ele vai bater um bolo com a tia. Me ensina a bater um bolo, tia. Vamos lá, mais uma cornetada. Tomada, chupa bomba. O oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse HDI.com.br. Sábado de sol. Meu Deus. Apareceu Marcão. Nossa. Pra levar a galera lá pro swingão. Chegando lá, mas que vergonha. Oi. Só tinha giromba. E o Marcão ficou doidão. É. Pra soltar o botão. Que isso? Chupa o Marcão. Olha, e o Marcão. Celeste, segue o líder. Olha, aí é que tá. Ele foi isto é uma música decente. Tá. Aí é que tá. Porque você percebe. Ficou doidão. Pra soltar o botão. Porque você sabe, legal, Marcão. Quando ele começou, você já sabia que é Mamonas. Aí que tá a diferença. O outro começou, você não sabia que porra de letra de música era. Foi deselegante com o Marcão. Mas não foi, Domênico. Olha, Domênico, vai que é legal. Eu não achei. Esse tipo de criação. Esse tipo de criação que fica aí fazendo insinuações toscas sobre a sexualidade do Marcão. Isso não é legal. Não é legal agora. O Vieira era gay. Mano, você que sente febre quando seu irmão sente febre. Você que sente dor quando seu irmão sente dor. E quando você ele que senta? Tem fome quando ele tem fome. Você que senta quando ele senta, você devia defender o seu irmão. Eu não sento, velho. Não, mas ele sente e você sente. Quando ele sente, você sente, mano? Sentou? Na giromba. Às vezes quando dá uma dor na bunda aqui, é porque dá uma sentada na bunda. Não. O que você anda sentindo ultimamente como dor reflexo? Você tá tirando camisinha com pum? Agora, ó, o que você tá no boga aí, mano? Tá tremendo aqui, velho. Que isso? O que você tá usando aí, mano? É o porteiro. Peraí, porteiro celular no bolso de trás. O cara que arranca a cabeça da manjuba com a língua é você. Não, mano! Comeu manjuba já, ô Ale? Não, eu tô de dieta, né? Tô evitando esse tipo de produto. Mas é gostoso. Só sardinha. Olha lá, Ale. Manjuba falar salgadinha. Falar em manjuba. Manjuba salgada. Daqui a pouco, ao vivo, direto do estádio do Pacaembu, na boca do estádio, com o Bernardo Veloso entrevistando os santistas, qual hein? Qual o relacionamento aí? Não entendi. Manjuba é peixe. Mas quando você se referir aos santos, é tubarão, baleia, não é manjuba. Ai, nossa. Baleia não é peixe, tanto. Ai. Não, mas... Baleia não é peixe. Eu disse, quando você... Mota entrou nele. Não, tô mutuando. Eu disse, quando você se referir ao Santos, baleia, tubarão, isso que você tem que falar? Você é um cavalo marinho. Eu? Você gosta de cavalo marinho? Baleia não é peixe? Baleia não. A baleia é um mamífero só. É um cetáceo. Ué, que porra de cetáceo. Por que o Santos é o maior dos mamíferos da face da terra? Por que o Santos tem um bichinho lá, que é uma orquinha? Que isso? Porque mas orca não é. Não, baleia. Mas eles não estão dizendo que é peixe. Como não? O Santos não falou nada. É o símbolo, entendeu? É o símbolo. É o gigante do mar. Mas é meio estranho. Você acha que não tem português santista? E outra, Mota, você devia saber disso aí, porque você trabalha no Discovery Animal lá. Não, Mota não vai lá, porque senão os caras soltam ele no mato pra filmar ele. Aí os caras falam, não, deixa ele fora. Gente, mais uma cornetada. Vamos lá, mais uma cornetada. Ele não sabe nada. Não tô entendendo. A baleia encalhada, volta do Motinha, volta do Motinha, volta do Motinha, sonho da lua com liminha, volta do Motinha, volta do Motinha, volta do Motinha, é o da lua com liminha. Como assim? Tá sempre doente, nunca sabe nada, na boca tem chulé, já virou até piada. Vocês tão loucos? Essa cara tá inchada, sarrafada geral, pilataria estragada. Volta do Motinha, volta do Motinha, volta do Motinha, sonho da lua com liminha. Volta do Motinha, volta do Motinha, volta do Motinha, é o da lua com liminha. Aqui, ó. Sensacional. Espetacular esse som, hein? Você vê que ele não esqueceu de mim, né, velho? Mais uma cornetada aí do Ale Oliveira, nosso ouvinte. Boa, tem um Ale Oliveira? Nosso ouvinte, Ale Oliveira. Essa música ficou boa, hein? Ah, Domênico, é? Não, mas ficou. É? Não, mas a sonoridade da música. Ficou legal. Ficou legal, Eu só posso dar uma opinião, Por favor. Desculpa, né? Eu queria te dar uma opinião. Volta do Motinha, volta do Motinha, pega a pirotinha, olha a piroquinha. Pega onde, mano? Na minha piroquinha. Você sempre sonhou em ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem, não é? Então você não pode perder essa oportunidade. Só nesse mês, Nissan Kicks e Nissan Versa com câmbio automático CVT e parcelas que cabem no seu bolso. Venha conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado e agora fabricado no Brasil, com câmera de ré, painel multifuncional, novas cores e muito mais. A partir de R$ 85.600, com taxa zero e em 24 vezes. Mas se você prefere um sedã, o Nissan Versa é a sua melhor opção, o Versa 2018. Ele tem o melhor espaço interno e custo de manutenção da categoria, câmbio Xtronic CVT e muito mais. E você pode garantir o seu por pequenas parcelas de R$ 429. Passe em uma concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. Pedestre, use sua faixa. Estádio 97 também tem o oferecimento do Buscapé. No Buscapé. Compare e compre direto, economize direto, dá um busca no Buscapé. Muito bem, já temos Tetinha na linha? Boa. Vamos buscar o Tetinha lá Tetinha. No Pacaembu, porque hoje tem casa jogo. Cheia, Tetinha. Hoje tem Santos, hoje tem do estádio com o repórter Vieira. Tetinha. Santos que vem bem desfalcado, né, velho? Sim, time misto, time... O seu Bento passou no começo do programa? Time segundo técnico, Levir Coupe, que está fora do brasileiro. Tá vem aquele sombra lá da Colômbia, né? Na ponta direita. Sombra da Colômbia. É do meu tamanho, pelo menos. O nome eu não sei. Sombra da Colômbia. O cara é do meu tamanho. Ricardo Oliveira e não joga Bruno Henrique, joga Thiago Ribeiro. Tá fora o Bruno Henrique. Nossa, Thiago Ribeiro. Esse vai fazer falta, hein? Nossa senhora. O Vanderlei vai salvar mais uma vez. O Thiago Ribeiro, que teve aí bastante tempo em depressão. Estranho, né, velho? Ele teve um problema sério, né? Bom, vamos lá, o Pacaembu, vamos lá. Alô, Bernardo Veloso! Chupa, Domênico! Chupa que é legal! Chupa, Domênico, não tem mundial! Nossa, que pesado, velho. Que porrada no Domênico, velho. Ô, a gente combinou que era com o Mano, seus traíra. Esse Bernardo é vendido também. Eu ia lembrar uma coisa pro seu Bernardo, mas não vou mais. Mas ao mesmo tempo... Você não faça isso, tá? Faço. Ô, Domênico, ao mesmo tempo que ele é um vendido, ele é meio burrão. Eu ia lembrar um negócio importante, mas não lembro mais o que era. Ele é meio burrão, né? Porque tem um programa que ele faz, parece que chama Morde a Sopa. Não, não é isso. No dia seguinte. Ele queria que eu lembrasse uma coisa aqui no ar, mas eu esqueci. Esqueci. Ah, esqueceu, Domingo? Esqueci. Aquela coisa que ele faz sempre, necessário, né? Mas, ô, Veloso, vamos conversar com a galera santista que tá aí na boca do estádio? Vamos. Temos celebridades aqui, ó. Cover do Datena. Como é que é seu nome, cara? A Mauri e Ricardo. Pô, tá longe de ser o cover da Atena, né? Fala pra mim assim, põe da tela. Põe na tela, me dá a imagem. É igualzinho, cara. Imagens, imagens. Olha só, ele é gordinho. Tá aqui, não tem nenhum corpo no chão, incrível. O que, que foi? Ele é gordinho. Não, não, ele é cover do Datena magro, moto. Ué, o Datena teve magro. Meu Deus. Cover do Datena magro. O Mota tá interessado. Vamos lá, Veloso. Faço tipo do Mota. Não tô afim de ir pra esse outro lado. E eu tenho uma vantagem. Eu tô sem escuta, então eu posso falar e vocês não podem me ouvir. Então vai todo mundo chupa aí. Eu quero que se dane. O Mano é um pitbull que é lesse. O Mano, depois que virou, foi pra TV, socializou, tá um bunda mole. Bunda nossa! Mole. Nossa! Socializou. Só que é bom alguém botar o fone nossa, nele. Coloca o fone nele que acho que vai vir pedrada. Socializou. Põe o fone aí nesse pegador de Siri aí. Tô colocando o fone. Peraí que o Mano tá latindo. A nossa Leste. Pronto. Vai lá. Chora, vem dar uma pegada aqui na salsicha do Pitbull aqui, o seu panado. Ah, o negócio é o seguinte. E digo mais. Volta lá pro Mangue pra pegar a Siri lá e vender na boca do Chico. Ah, eu sou de Osasco, tonto. Nossa torcida é do litoral. Nossa torcida é do Brasil. Vai, de catal. Se dorme com o pé sujo de areia, o panaca. Não, mano. Barra até a canela. Maurício de Itaquera. Calma, Maurício. O Mano ainda tá xingando da Atena cover. Tá puto, mano. Meu Deus. Maurício, o Maurício provando aqui que Itaquera não é só reduto de corintiano, é reduto de santista também, né? Não, brother? É isso aí. Lá também tem gente civilizada. Não é reduto maloqueiro, não. Nossa. No mínimo, o cara que toma conta dele, o home care dele, mora lá. Ah, mano. Nossa. Home care não, mano. Tem 36 anos só. Tem a sua idade só. Chupa, 36 mano. Anos. Você tava congelado, velho. Vai te catar. Congelado. Criogenia, esse cara. Hoje, brother. Ele nasceu em 1812. Ô, mano, eu não vou deixar você maltratar os caras aqui na porta do estádio, não, mano. Esse cara que se dane, Bernardo. Pra hoje. Não, não fala assim. Eu tô aqui. Se o placar pra hoje. 3-1 pro Santos. Não faz isso. É, seu nome? Fernando. Fernando, você é de onde, cara? Da Cursinho, Zona Sul. Boa. Placar é pra hoje. 3-0. 3-0, sobrando, vão pra cima, vão derrubar os gambá ainda. Mas o brasileirão ainda é uma meta ou vocês estão focados em outro campeonato? Como é que tá rolando na sua cabeça de torcedor? É, como diz o Ademir Quintino, né? Cuida do brasileiro que a gente cuida da América. Meteu a mala, hein, velho. Eita. Não, e peraí, quem vê pensa que vai passar. É. Quem vê pensa que vai passar. A pior mentira é aquela que você conta pra si mesmo. Ah, tá. Ó, ele tá sem fone, ele não ouviu. O Mano falou que o Santos na Libertadores. O Mano disse, não eu. O Mano disse que o Santos na Libertadores é igual o Mano na escola, não vai passar. O Santos, é de 14 edições, em 13, no mínimo, jogou nas quartas de finais. Nós somos tri, mano. Tri campeões, mano. Quarta de final mano. Vale o quê? Quarta de final vale o quê? Não tô entendendo. O que, que é? Quarta de final. Ê, ganhei a quarta de final. Vai pro inferno. Loser. Essa é boa, mano. Vai, ô, loser. Ô, Veloso. Se lasca. Oi, fala, Henrique. Qual a expectativa de público? Cara, acho que eu, assim, eu vou dar um chutômetro total. Eu acho de 20 para 30 mil torcedores. Tá muito cheio aí. Não, repete. Tá bem cheião mesmo. 20? Tá bem cheião, tá. De 20 a 30? 30 mil. É, não sei, tô dando um chute. Não, tudo bem. É que assim, jogo de segunda-feira é aquele jogo que não vende muito antecipado, né? O cara sai de casa, ele decide vir, tipo, de última hora. E o tempo? Não. Ah, o tempo tá um tempo legal, tá meio friozinho. Mas tá legal, tá bom pra jogo. Tá um clima bacana mesmo. Entendi. Bora lá, seu nome. Sou Jefferson, São Miguel, Zona Leste. Aqui é Maju agora. Aqui é Peixe. Última vez que nós perdemos do Pacaembu, a Dami Gretchen ainda gostava de homem. Eita. E o Mano também. Eita. É verdade. O Mano loucura, também. Assim. Nossa. É, foi o que ele disse. O Mano também pra hoje. 2-1. Um triplo chupa, um pro Mano, outro pro Domênico e pra você também, seu gay, Vieira. Vai te catar, ó. Vai falar que esse cara vai estar lá no bar, ô mané. Vai trocar tua fralda, que você tá tudo mijado. Ó o Motinha defendendo o parceiro. Nós vamos atropelar, meu amigo. Não vai falar assim do Dudu. Boa, Motinha. Vai passar em Poglós aí que você tá assado, velho. Defende o amiguinho. Defende o amiguinho. Só tem um, viu, velho? Guarda a sacola na meia aí, ô, velho. Calma, mortal. Calma, mortal. Não fica nervoso. Vem roubar meu título. Temos um torcedor bem de cantinho aqui. Esse que fica de cantinho, quando a gente faz as relações, são os que mais me dão medo. Seu nome? Juliano, tá bom da Serra. Juliano, placar pra hoje, cara. 3-0, certo? Chupa, mano. Chupa. Inferno. Chupa. É... Deu uma travada aqui, peraí. Ah, é, chupa, Mota. Show. Silvinho, bom, vem aí depois cair, do jogo, Silvinho. Ó. Acabou o jogo, chupa, cola aqui na Paula, tô te esperando. Seu pegador de siri do caramba. Que isso, mano? Motinha. Já deu azar até tá sendo pegador de siri, né? Diga, mano, diga. Inclusive, ô Sombra, pô, a gente podia fazer uma promoção aí, sortear dentadura aí quando tiver. Que isso? Ô, mano, a gente podia sortear, sabe o que, mano? Sabe aquele negócio de pegar corrupto? Na praia? É aquele cano. É. Aquele que gosta é você, Matinho. É, não transfere, não. Quem gosta de um cano é você, mano. Olha, já está deixando você falar assim do Santástico, cara. Ah, para, vai. Ele não tá falando do Santástico, tá falando da torcida. Tá falando da cidade. Pô, mas falar da torcida é falar do time. É, e outra, mas, e outra. Mas a torcida não liga porque o Mota fala. Ah, é? Ô, imagina, eu vi o cara mandando chupa. É, aí no Pacaembu, naquelas ruas que cortam ali, tanto a Major Natanael, que vai subir lá pro... aquela ladeirona ali, ou então aquele lado esquerdo ali, sentido FAP, tem algumas barraquinhas que ainda vendem lanche. Já tomaram um pernil no copo? O jogo do Santos tem que bater no copo, velho. Não, aí não. O lanche de pernil vem no copo. Você sabe o que acontece? Você sabe o que acontece? Eu queria falar, eu quero falar. Olha, o Margão, você sabe o que acontece? O pessoal do torcedor do Santos, ele procura ir pela Avenida Pacaembu pro jogo, porque se ele vem da Clínicas pra descer, eles vão parando no cemitério. Nossa. Eles não chegam no estádio, entendeu, mano? Por ali mesmo. Ué, RG. Pra mim não tá dizendo nada, absolutamente nada. Deixa eu dar direito de resposta pros caras. Seu nome? Marcos. Marcão, fala pros caras. Ah, a torcida do Santos não é uma torcida jovem, os caras estão zoando lá. Quantos anos você tem? 43. Chupa, mano. 43. Ô, Bernardo, esse maluco eu tenho certeza que... Fica no Brasil que a gente fica na América, seu trouxa. Ô, Bernardo, esse maluco aí eu tenho certeza, velho, que ele deve estar com aquele jaleco do HC com a bunda de fora. Vai dar. Não, mano. Fugiu, não tá, não. Vou defender o cara. Não tá, não. Seu nome? Ah, o Caio Sara. Jardim Brasil, mano. Agora você é carioca, não cola mais na parada, né? Aqui é Jardim Japão pra representar o Santos. Placar de hoje, 3-1. E é o seguinte, vocês têm mania de falar... pra não olhar pra cima, né, que não encontra ninguém. Dá uma olhadinha vocês pra cima, que nós estamos na Libertadores, malandro, e nós estamos em Vico aqui, falou? Chupa, Dodô, chupa a sombra. Ai, te catar, ô trouxa. Ai, não, que é isso? Ai, cara, tá brincando. Pai tá aí na esquina. Deixa eu colocar o cara na hora aqui. Deixa eu colocar um ouvinte que na hora que ele não pode ficar fora, o cara pagou salgadinho pra gente aqui, pessoal, a equipe da rádio, seu nome? Washington. Washington, pagou salgadinho, você queria entrar no ar, alguma missão especial? Diga aí. Eu vou fazer uma pergunta pro Domênico, gato. Você viu que ele botou uma vírgula que ficou estranha. Queria fazer uma pergunta pro Domênico. Ô, gato, mas manda lá. Vai, Domênico. Por que o Felipe Melo saiu do Palmeiras? Por que que saiu? Bom, sei lá, ué. Porque o Palmeiras não tem mundial, chupa! Nossa! Nossa, que deitada agora. Que piada mais sem nexo. É, mas foi uma deitada, né? Não, desculpa. Peraí. Uma deitada sem nexo. Deitada sem nexo. Eu entendo. Os caras estão bem, hein? Olha, se for falar de piada, não quer tomar o lugar do palhacinho, não? Porque, olha, tá igual, hein? Tá igual, hein? Ri aí, Domênico. Ri, cara. Quer que eu dou risada disso aí? Vai, ri aí, Domênico. Veloso. Não é pra isso aí? Sombra, eu tenho tempo pra mais um? Jesus amado do céu, velho. E aí, Veloso? Eu tenho tempo pra mais um? Tem. Seu nome? Luciano de Itaquera. Pô, Luciano, tá vendo, ó? O mano fala, não, que Itaquera é o reduto do corintiano. É o terceiro aqui, é o terceiro de Itaquera aqui. Gente alfabetizado em Itaquera. Quê? Esse trouxa deve morar no Santa Marcelina. Ah, não, mano. O mano é carioca, você hoje. Acha que o mano sabe alguma coisa de Itaquera? Para. Vamos lá. Itaquera é nós. Placar pra hoje. 3-1, Santos. Gols de quem? Quero ver se você tá convicto mesmo. Os três do Hernandes. O molequinho vai entrar hoje e vai destruir. Ih, falando em molequinho vai entrar hoje. Mexeram no time pra hoje. Não dá um certo frio na barriga quando muda desse jeito? Agora é pra testar elenco. Agora vamos ver se o Santos tem elenco mesmo. Time forte, o Santos tem. Agora vamos ver se o elenco é forte. Vocês estão usando o brasileiro pra testar elenco. Agora é sério, porque agora é Libertadores. Porque pro mano, o Libertadores é obsessão. Pro Santos é coleção. Nossa! Aí foi bem. Inclusive, ó, a cada vez mais, aquela musiquinha aí faz sentido. O Santos é o time da piada, o Santos é o time do meu vô. Ah, o negócio é o seguinte, a única Libertadores colorida que esse trouxa viu, eu também vi uma. Então ele tem que comemorar uma só que ele viu. É, mas o aí. Santos não é time dos Bambi nem dos presidiários igual vocês aí. Vai ganhar mais Libertadores pra poder... Veloso, um abraço. Oi, aí, obrigado a todos os santistas. E onde você vai fazer show essa semana, Veloso? Seguinte, Sombra, eu tenho show amanhã. Ah. Tenho show amanhã lá na Vila Madalena, na Rua Morato Coelho, número 1144. É no Boteco da Vila, é o clube de stand-up, um show legal. De comédia stand-up com milhões de comediantes. Ah, eu vou lá, viu? Vou fazer o seguinte, tá do posso lado dar de casa. Presente VIP pros ouvintes do estádio? Ó, rapidinho, posso? Diz aí. Fala. Rapidão, os 5 primeiros que mandarem um WhatsApp pro clube de stand-up vão ganhar VIP pro show de amanhã à noite lá na Vila Madalena. Mandem pra 996397735. Repita. Vou falar com calma de novo. Fala de 996397735, show é amanhã. É, valeu, foi muito do caramba. E aí a torcida do Santos provando que não é torcida de pessoas mais velhas, e sim pessoas novas e pessoas que humilham o mano, né? Não? Vai. Ô Bernardo. Inclusive, para que a galera conheça um pouco do seu show. Faz um preview aí, manda uma piada da torcida do Santos Faz aí, ô panaca. Faz um preview aí. O mano mandou muito bem. Ferrando. Aliás, eu tô emocionado com essa torcida, com esse estádio cheio, porque aqui é Santos, cara, chupa, tá? Ô Bernardo, os caras não vão te bater com o andador, não, eles não conseguem nem levantar a muleta, velho. Vai, faz aí. Sombra, valeu, foi muito do caramba. Obrigado. Bernardo, oi. Espera mais um pouquinho, que parece que o Mano Brown tá chegando e vai querer participar aí com a gente. Mas nem a pau. Tchau, Bernardo, valeu. #medo, tchau. Tchau, #medo. Pensou o Mano Brown chegando lá no Pacaembu de Chale, velho? Esse foi o Na Boca do Estádio 97. Muito obrigado. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É isso aí. Toda semana o Bernardo Veloso aí na porta dos estádios, na boca do estádio e também com você em todos os bairros de São Paulo. Estádio 97 tem o oferecimento de McDonald's, mano. Opa, é isso aí, Sombra. Aproveitando também, mandar um abraço pro meu amigo Thiago Pimenta, em São Paulo, que tá fazendo aniversário hoje. Boa. Aí, Thiagão, olha a baita dica, hein? Pra deixar o quarteirão com queijo ainda mais gostoso, só com mais quarteirão. Por isso, o McDonald's teve uma ideia duplamente genial. Boa. E preparou o duplo quarteirão com 2 hambúrgueres, é rapaziada. Bom. E os ingredientes que todo mundo adora. Caraca. O queijo cheddar, o ketchup, mostarda, cebola fresca, picles e pão com gergelim. É duplamente perfeito, duplamente inigualável. O quarteirão com queijo ou o duplo quarteirão, com a sua escolha, hein? Oh, dúvida! Duplamente cruel! Tem razão. Duplamente cruel, cara. Ó, fim de semana passei por essa dúvida, viu, mano? Sombrar, eu comi. Mas no final aqui, valeu, cara, a pena. O duplo quarteirão tá demais, cara. Uma delícia. Nossa, eu sou fã quando o McDonald's ele faz assim algo inovador. E esse duplo quarteirão, os caras acertaram a mão. O lanche ficou top, cara. Tá demais. É isso. Boa. Aí. Temos aqui. Resumo? Resumo das manchetes! Scream for me, Corinthians! Corinthians que, segundo o diretor, tem negociações quentes para patrocínio. Sim. Master do Timão, hein? Tem conversado com o Joesley, o Marcelo Odebrecht, patrocínio Master do Timão em breve. Santos, fatal. Let's go! É, o Flu, às 20 horas, hein, RG? Sai correndo aí, ó, do estádio para assistir o jogo. Rapidinho aquela escalação do Peixe, ó, vem com o Vanderlei! Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e o Zeca. Alisson, Léo Cittadini, Lucas Lima. Aí o ataque bem diferente, hein? Thiago Ribeiro, Ricardo Oliveira e Vladimir Hernandes. E o destaque do Fluminense aqui é o Tetinho, hein? Que tá lá, ele zica todos os times, tá com cheiro de placar amanhã. Are you ready, São Paulo? O São Paulo ontem, torcida mais uma vez. Deu um show, hein? 56 mil pessoas. Só a grana que deu pouco. 1.200.000. Aí a conta do jogo foi... São Paulo fez 1-0, golaço de farta. E depois rolou um... Sassaricando. Aí o Hernandes foi lá e colocou o Sassá no lugar dele aqui, ó. 3-2, é isso aí. Rumo ao G16. What the fuck now, Palmeiras? Ah, e o Palmeira? Tô que nem o Borja, só tenho 30 segundos pra fazer alguma coisa. É, então... É, hoje os advogados estão reunindo aí com o advogado do Felipe Melo para rescindir o contrato. Seu tempinho acabouzinho. Foi contratinho, foi rompidinho. Sai daqui, Bentinho. Eita, seu Bento! É! Demais, hein? Sensacional. Resumo das manchetes do Estádio 97 no oferecimento da 99. Tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ainda, ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Por que você não indica a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? É vantagem para todo mundo. Você fica bem com seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E tem mais, você pode ganhar até R$1.000 em corridas. Isso mesmo, até R$1.000 em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo, com a 99 pagando a conta, basta indicar a sua empresa. E se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Confira o regulamento, cadastre sua indicação acessando o seguinte link: corp.99taxis.com/estádio97. corp.99taxis.com/estádio97, tá bom? E quem entra no ar falando "eu vou de 99 Corp", ganha um kit bem legal da 99. É bom demais, hein? Estádio 97 também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida, o seu tempo. Chupa que é legal. Chupa, Domênico. Não tem mundial. Chupa, Domênico. Chupa que é legal. Segura sua onda aí, Marcão. Não tem mundial. Chupa, alô. Domingo. O que é isso, Ale? Que isso, não, Ale? Você é parceiro. Alô. Alô. Quem fala? É Marcos. Marcos do quê? Marcos Antônio Silva. Quantos anos, Marcos? É 5.5, Dodô. 5.5 hoje, RG. Hoje, segundona, como é que hoje é o Marcos coluna 1 no jogo do Patrick. Ah, sensacional aí, hein? 10. Que foi o queimadinha do Nordeste? O que foi o queimadinha do Nordeste? Não, pra mim isso é nota 100. Tá parecendo a Tieta, né? É 100 notas. É. O Alê tá parecendo a Tieta. Ô, Dodô, 55 anos já é do subóbito também. Já, tá, já tá no luxo. Já. Subóbito, manda sua mulher vir falar comigo. Ah, o juiz! Deu na cara. Tá vendo? Fica mexendo aí, ó. Você tá voando assim, é morada, hein, velho? Marcão, tá voando assim, Marcão? Que deitado. Opa. Agora no além. É o velho deitado. Quem fala o que quer. Aliás, eu acho que além do Alê, vocês têm que contratar também a dona Encrenca, hein? Ah, é? Que é, o bonito tá vendo o Alê. Olá, Alê, quer furar seu olho? Você tá muito ligado na dona Encrenca. Olha, ele tá mexendo nas suas gavetas, velho. Aí, Ale, louco, colocando, mano, outro garfo na sua marmita. E aí? Ô, Marcão, quem gosta de velho é reumatismo. Pô, mas ela também pegar dois velhos, né? Já basta mais. Marcão, segura. Pô, mas aquele vídeo de vocês lá no naquela piscina lá no Rio Verde Oitavo, vou te falar, hein? Sensual, hein? Ale! Ô, Ale, tá coçando o chifre aí, Ale. Ale, isso é da leitada aí, ó. Você botou a dona... Você botou a dona encrenca na mídia? Deixa eu fazer uma pergunta pro boi. Quer dizer, pro Ale. Ale, boi. Você botou a dona encrenca ali na mídia aí, ó. Quando você colocou a dona encrenca na mídia, você esperava que ia ter essa repercussão toda em cima do sucesso? O Gavião, tudo de olho na tua mulher, velho. O que você acha, Ale? Não, ela é muito carismática, né? E bonita, né? De biquíni é um pouco mais. Ó, bota. Fica mais carismática, bem, né, mais. Ale? Ô, Marcos, e qual que é o bairro? O bairro é Vila Emir. Emir. Aquela lá, é perto da Vila 500, lá. Nossa, de novo, mas tá salvando a hora, hein? Ô, RG, terça-feira passada, que era dia dos ouvintes virgem, foi a primeira vez que eu consegui falar com vocês. Sim. Você já usou essa piada, cara. Então eu deveria ter usado hoje, que é perto do bairro 2 de 250, né? Sensacional! Aí sim, aí salvou beleza. De novo, hein? Não pode repetir piada aí. É, você viu? Novo regulamento. Mas, ô Emir, nós não lembramos o time que você torce. É Tricolor Paulista. Ah, rumo ao G6, meu Deus. Não, pintou, chupa pintou. Antes. Pintou o campeão. Pintou. Não. Jogo agora. A jogo, cada jogo é uma final. Corinthians tá se borrando. Olha pro retrovisor que o Tricolor tá chegando. Aonde? Vamos passar o Grêmio. Crack, vai, sim. O Santos já desistiu. A gente vai passar o Grêmio. Olha, do jeito que tá, o problema é que o Corinthians tá vendo a gente no retrovisor. Nós estamos vendo o Corinthians no retrovisor. Quase é dando a volta, né? Sobrado, a única foto. Agora, a atual situação do Corinthians agora é torcer pra ter a pontuação do Corinthians hoje. Tá bom, né, Mota? Não, mas não precisa mais nada. Corinthians deu uma volta no São Paulo. É, 8 jogos. A diferença de Corinthians pro São Paulo é absurda, gente. Vocês estão de brincadeira. É, 8 jogos, mano. Mas, 8 jogos. Vou falar que nem o Mano falava antigamente. Eu tô torcendo pra chegar no 46. Mas, ô Sombra, qual a diferença do Emir pro Sultão e o Sheik? Rapaz, eu não faço. O Sheik tá na ponte, né? Ah, isso é verdade. Boa, boa. Ah, pronto, agora é um palhacinho. É verdade, mas eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei, né? Tem o Califa também, né, mano? Olha, enquanto a gente troca uma ideia, o RG vai pesquisar aí. São graduações igual no exército, né, cara? Capitão, coronel, general, pô. Será? Tenente, será? E lá deve ser o que diferencia a grana de cada... Ah, é? É, o poder de cada um, entendeu? O Emir. Eu sei que tem o Emir, tem o Sheik, tem Sultão, mas eu não lembro... Então, mano, o Sheik eu acho que é o top, né, não? Ah, deve ser. O Sheik deve ser o cara, velho. Vamos lá, eu achei aqui, ó, Sombra. O Califa, ele representa um líder religioso do profeta Maomé, tá? O Emir, mano, esse termo é usado para se referir aos governantes que declaravam lealdade ao Califa. Ou seja, o Emir é o puxa-saco, então. O Sultão, é o líder... de funções similares aos emires, entendeu? É pau a pau ali. É, então é isso, são as graduações, galera. Igual não, peraí, exército. Pergunta. Então, qual que é que pode ter um harém? Qual deles? Ah, o Sheik, né, velho? O Sheik, velho. O Sheik então é o cara. Então, tô precisando progredir na vida. Não, e aí o Sheik, esse termo é utilizado pra... Inclusive, significa ancião, né? E ele pode se referir a autoridades de cunho político e religioso. É, mas é o cara, mano. Mais comumente determina um líder que herdou o poder por meio de sucessão familiar. É. Sim. Então, não necessariamente. Todos se dão muito bem por lá. É. E muito vou te falar. Compraram o Neymar, o passe E compraram o Neymar. E podem comprar você, viu, Marcos? Compraram tudo, né, velho? Podem comprar o Domênico. E a Copa. É lógico. Mas o Domênico quer fazer o que lá? O Domênico ia ser uma das esposas. Olha o respeito comigo aí, hein? Ele ia vender café, pô. Boa, garoto. Café é legal. Foi tomar Marcos, uma, uma das esposas. Mas você... Acabei de tomar um. Ô, Marcos, você é São Paulino? Você assistiu o jogo ontem? Isso, assisti. Então discorra, passe suas impressões, apesar de todos praticamente terem a mesma impressão, né? Mas... Aleluia. Olha, eu vou falar a verdade, viu? É difícil falar sobre o futebol de São Paulo. É difícil, velho. É difícil. Mas eu acho assim, eu acho que o Dorival, ele acordou para uma realidade que o Rogério não acordou no começo do ano. É que tem que tentar construir esse time de trás para frente. É, embora o São Paulo tenha sofrido 2 gols, eu acho que o principal foi aquela falha do Rodrigo Caio. Aquela lá foi gritante. Foi um erro individual ali, né? Que... Aliás, os dois gols... O que tem matado o São Paulo ultimamente são os erros individuais. Sim. Não é um erro da defesa toda, né? Não. Olha, como o Sombra mesmo falou, é muito cedo para avaliar o Arboleda. É, mas se você pegar os últimos 5 gols, se eu não me engano, do São Paulo, que é mais ou menos o que eu me lembro, teve pelo menos 3 falhas individuais do Arboleda em corte de cruzamento que ele falhou bizonhamente. No segundo gol, inclusive, Marcão, do Cruzeiro ontem, no primeiro gol do Cruzeiro do Sassá, o Arboleda, se eu não me engano, ele estava junto com o Hernanes em cima do Digão, o zagueiro do Cruzeiro, e ele subiu e não conseguiu cortar a cabeçada que acabou sobrando para o Sassá finalizar. Mas... Não, verdade. Mas eu acho que é o seguinte... Mas ali eu não acho... Mas não, mas inclusive, não sei se vocês repararam... Caio, né, vocês o Rodrigo Caio tava no Léo. O Rodrigo Caio, ele foi um que na hora que surgiu a cabeça... Que teve a cabeçada, que bateu na mão e não sei o quê... ele foi, era o primeiro da sobra que poderia ter dado combate no, pro Sassá. Mas ele ficou tava olhando. No Léo, Marcão. Hã? Nesse lance aí que você está se referindo, o Rodrigo Caio estava marcando o Léo, outro zagueiro do Cruzeiro. O Sassá, ele tava sem ninguém na marcação dele. Aí nessa que sobrou, o Rodrigo Caio tentou ir pra cima dele, mas deixa aí... Deixa eu até tirar uma rápido. Dúvida. Ale, você que trabalhou como técnico já, por exemplo, em lances de escanteio, existe uma marcação individualizada, é isso? Isso. Tem time que marca por setor, tem time que marca individual, e eu gosto de uma marcação mista, né, que a gente chama. Você pega um jogador... Como que é a marcação mista? Não, cada um pega um jogador, mas você protege algumas regiões, como, por exemplo, a altura da primeira trave. Você tem uma proteção de um jogador mais próximo da trave e um que fica ali, mais ou menos, no limite da pequena área. Porque ali, normalmente, saem aquelas jogadas de... O cara vem de trás, né? Cara dá uma escorada e vai na segunda trave. Então, você tem uma marcação individual, mas você protege alguns setores. Normalmente é assim. E pode ser quente ou fria, por ser mista? Não entendi. Depende, né? Se for o Breno na marcação, é mais quentinho. Ô, Marcão. Oi. Então, é isso aí, cara. Esse é o momento sem parar. Deixa o seu palpite. Uma grande final, hein? São Paulo e Avaí. Avaí e São Paulo. Mas pra mim, gente, eu acho que tem que encarar cada jogo. É, uma final. Como se fosse um mata-mata de Libertadores. É, mas é, o domínio. Tem que ser encarado assim. É, sim. Eu tô revendo pela internet agora. Só complementando, né? Ah. No primeiro gol do Sassá. Inclusive, você vê que o Rodrigo Caio, na hora que a bola sobra, ele pula de costas, assim, com medo de levar uma bolada no rosto. Pô, pelo amor de Deus, jogador profissional. Ele tá muito ruim, velho, esse ano. Do nível dele, né, convocado N vezes pra seleção brasileira, ele, na hora que o atacante vai chutar a bola, ele não tem que virar o rosto, cara. Ele é muito mirim, velho, ele tá muito mirim. O Mota, que não é jogador profissional, já levou muita bolada no rosto. E foi bom, hein? Tá, mas assim, ó, só complementando minha participação, que eu também não quero atrapalhar o programa. Obrigado, Mota. Mas é assim, olha, duas reclamações, ó. A primeira vez que eu consegui falar com vocês foi terça-feira da semana passada. Aí na quarta abriu a torcida e saiu 97 pro jogo de São Paulo e Cruzeiro. Eu fiquei ligando feito um louco e não consegui falar. Porra, vamos... Agora não adianta mais, né? Porque mas já não ficou mais o programa tem bope assim, filho. Não tem jeito. Imagina agora, quantos milhões estavam tentando ir nesse jogo. Marcão, na próxima você vai. Agora, segunda coisa, só pra finalizar. Vocês conhecem a organização ecológica chamada Sea Shepherd, não conhecem? Sea Shepherd. Sea Shepherd, conhecem? Sim. Conhecem? Que defende as baleias? Sim. Então, eu ouvi falar que ela estava lá no Rio de Janeiro ontem para tentar desencalhar o nosso amigo aí do Sul. Porque depois daquela paulada que levou ontem, ele não conseguiu desencalhar lá do litoral, lá do Rio de Janeiro. Não, já desencalhou sim. Ah, desencalhou? Desencalhou. Foi uma véia lá desencalhou. Foi. Ela pôs a mão embaixo e desencalhou. Mas, ó, desencalhou que a Free Willy tá aqui, velho. Relaxa. Marcão, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Obrigado pra vocês também. Valeu, um ótimo programa, hein? Valeu, cara. Obrigado. Um abraço, tchau. Vamos lá, segundo ouvinte no momento sem parar. Sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Lá vai o Bambi. Cara, sensacional. Cara, falou do dinheiro, eu lembrei, viu, também. Oi! Olha lá. Vai! Ai, eu sou gay! Ai, ele é gay! Sensacional! Eu, Ale! Olha o Marcão, velho. Vixe! Aí ele faz faz a dança com os mamilos, tá ligado? Aquelas danças de olha o Ale como rebola, nossa! Vou entrar agora. Agora entra devagar, amor. Entra devagar. Olha. Alô. Quem fala? É Marcelo. Olá, Marcelo, tudo bom? Consegui, baralho. Truco. Marcelo do quê? Truco. Marcelo Pereira. Peguega. Só isso? Peguega. Só isso? Só isso. Quantos anos, Marcelo? 47, Dudu. 4.7, RG. Abaixa o rádio aí, ó. Abaixa o volume, Tom. É o volume. Você fala abaixa o rádio, o cara abaixa o rádio, seu Tom. Exatamente. Baixou? Oi? Já baixou. Abaixou aí, meu velho. Mas, do Viva bom, abaixou. Mas bom era o Marcelo Marmelo, viu, Dodô? Sim, Marmelo? É, uma historinha que tinha. Qual era? De infantil. Marcelo Marmelo. Não Marmelo. Não nossa, lembra? Super conhecida essa história, hein? É, também agora olha, pensando. É. Ninguém lembra. Muito, Marmelo. Do soldadinho de chumbo. É. Exatamente. É, incrível. Exatamente. Marcelino Pão e Vinho. Mas é pra poucos e bons. Mas o importante não é isso. O importante é marcar um pouco. O ouvinte anterior falou do Vieira e eu lembrei. Do quê? Sabe qual é a diferença do Vieira gaúcho e do Pernelongo? Qual? Se dá um tapa no Pernelongo, ele para de chupar, velho. Sensacional! O quê, Domênico? Salvou a hora. Essas piadinhas são sensacionais. Peraí, Gê, deixa eu testar aqui. Deixa eu ver. Vou dar um tapa em você, velho. Aí. Sai, Vieira! Sai, Vieira! Vou dar uma tapa. Valeu pra você, velho. Ô, Marcelo, que time você torce? Ah, sobe o hino aí. De qual? Do Todo-Poderoso Timão. É nóis, Coringão. Apaga as contas aí, ó. É líder, sempre líder, campeão. Ai. A conta aí, ô trouxa, abre a tabela e dá uma olhada na conta aí, 47 isso. Pontos que é isso? Aí. Paga mané. As contas aí, ô mané. Ô Marcelão. Diga aí, Manu. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Beleza. O Corinthians aí tá sobrando no Campeonato Brasileiro, cara. Mesmo sem jogar, ninguém consegue tirar a diferença do Corinthians. Inclusive o Grêmio que tomou a traulitada, cara. Né? O Corinthians ele permanece agora com 8 pontos de vantagem. Com um jogo a menos. O Corinthians ele pode abrir 11 pontos de vantagem pro Grêmio no sábado, cara. E aí, campeão já, né, mano? Ah, somos. Tamo na beira de braçada, cara. É campeão, não tem jeito, não. Ninguém pega, não. Nós fomos, daquele jeito, hein, mano. É. Mas, ô, Marcelão. Acabou, né, velho? Inclusive, aí, com relação à campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Você, no começo do ano, quando viu o time do Corinthians aí sendo montado e tudo mais, o Corinthians aí sem renovar o patrocínio Master, a galera falou, pô, agora tem o estádio pra pagar. Você acreditava que o Corinthians pudesse chegar onde chegou, com a conquista do Campeonato Paulista e agora o Campeonato Brasileiro sim. também? Olha, mano, depois do Paulista, me deu, assim, bastante esperança mesmo, sabe? Sim. E com o Carille ajeitou o time direitinho. Aí não teve pra ninguém, não. Aí é só a gente mandar um chupa Dodô e acabou. Fala a verdade. Chupa antes. Mas a tua irmã. Vocês deram um rabo. Não, Domênico. Mas o Marcelo. Não, vocês deram um rabo, hein, velho. Mas fala a velha aí. Marcelo, seja sincero, né? Você falou depois do Paulista. Mas no começo do ano, quando tava em pré-temporada, você pensava o quê? Quando perdeu o time. Olha, eu achava que o Paulista... até dava pra gente chegar junto. Agora o Brasileirão, antes do Paulista, eu achava que dava pra gente pegar aí Libertadores, né? Mas depois do Paulista, eu achei que o Corinthians se arrumou bastante e aí não tem jeito. Seja sincero, nós somos campeão e acabou. Para, vai. Vai te catar, ô trouxa. Para. Mané, mundial, Cátia. Vai te catar. O Ale bem que falou do Romero. Vê se teu pai tá na esquina aí, ô Mané. Você tá com saudade do Romero, Ale? Melhor jogador do mundo sem bola. Chupa antes. Ô Marcelão. Fala, Manu. O Gil também deu a declaração aí que ele gostaria de mais cedo ou mais tarde voltar ao Brasil, mas que ele não dá prioridade ao Corinthians, não. Você queria o Gil de volta, cara? Olha, eu acho que eu somaria no time do Corinthians sim, viu, Manu? Mas se ele não quer, paciência, quem tá perdendo é ele, não somos nós. Não é que ele não mas quer, ele custa não é que ele caro, não né, mano? Não, mas peraí, não é que ele não quer. Ele disse que ele gostaria de voltar mais cedo ou mais tarde pro Brasil, mas que ele não daria uma prioridade pro Corinthians, que o objetivo dele é voltar pro futebol brasileiro. Porque ele sabe também que ele vai pedir aqui um caminhão de dinheiro e o Corinthians vai falar pra ele, você é quem, filhão? Você é quem? Você é o famoso quem? Então aí numa dessa aí pode ficar inviável o negócio. E custa caro, mas, né? Mas, tá, com certeza, Motinha. Salário, só de salário, aí... quanto que ele ganha? O Gil na China ele tá ganhando próximo de R$1 milhão. Gente, olha, é quando fala aí, porque volta, porque como que vai voltar, etc e tal, vamos com calma. Às vezes o cara volta numa questão de empréstimo, tem outros jogadores que já voltaram, o Jussi voltou agora... O Jadson também estava na China e tentou voltar. Essa coisa de dizer, não volta porque lá ganha muito, isso é uma meia-verdade. Isso depende do jogador, depende do... Se o cara quer, né? Depende se o cara quer voltar, quer abrir mão de alguma coisa. O Jadson abriu mão de alguma coisa para voltar. O Luiz Fabiano, com certeza, também abriu mão de algo para voltar. E você vê, por exemplo, o Jussilei foi uma composição, né? Acho que o time de lá paga uma parte, o São Paulo paga outra parte e tá aí jogando. Então essa coisa de dizer, não, lá ganha muito e não volta, às vezes volta por empréstimo, não necessariamente tem que comprar o jogador. Verdade. Ah, deixa eu dar de... Uma... Só perguntar uma coisa pra ele, qual é seu bairro? É, cara, desculpa, boa, desculpa, Mota, mas o Alento falou primeiro, né? Oh, desculpa. E acho que pode ter mais nexo com o programa. Não, agradecer até porque vou dar de Benjamin um pouco, né? Ah. Antes de eu sair de férias, eu fiz um evento. E aí encontrei o evento foi com o Jadson, com o Moisés, Jadson, com o Marcinho do São Paulo. O Jadson falou que ouve a gente todo dia. Quem? Quem? Jadson. Jadson. Ah, é? O Magic Jadson. Não é, ô, mano? Quem? Sim. Ele ouve a gente, ouve sim, né? Sabe tudo. Falou que morre de rir, que se diverte muito. Muito bacana. Legal, bacana. Muito legal. Boa. Show de bola. Tá vendo? Eu falei que tinha anexo com o programa. Falei. Jadson. Aí. E o bairro? Qual é o seu bairro? O Bá tá perguntando aqui que você não falou. Ah, eu sou da onde tem o Taj Mahal, na Zona Leste, Itaquera, todo lado do Titanic, né? O quê? Itaquera City, mano. É, o Titanic, no futuro vai afundar. Itaquera City. Olha o outro, outro fica de lá do Rio, Itaquera City, como se ele... Marcelo, um abraço pra você, deixa o seu palpite, Corinthians ganha de quanto do Vitória no sábado? Que isso? Corinthians e Vitória? 3-0 pro Coringão. Ah, sabia. 3-0 nem comemoro, cara. Sabia disso. Eu não tô. Boa, Marcelo, é isso aí. Só lamento. Mete gol então, mesmo, cara. Pode fazer o Marchan? Pode. Merjan, faz o Merjan. Vamos pro Merjan. Tá louco, todo dia é dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers. Boa. Da Mac Oferta McDonald's. Tem que encher de gols, cara. E eu vou de 99 Corp. E vai mesmo, e parabéns. Ganhou um kit da 99. Haja medo, hein? Tem mais algum, não? Não, hoje não. Vai lá em casa que eu te dou. Hoje só aí, um abraço a todos vocês. Sou fãzão de vocês todos aí. Boa. Valeu. Tá, um abraço pra vocês. O programa de vocês é 10. O Domênico também? Muito obrigado. O Domênico é gente boa pra caramba. Obrigado. É claro, é claro. A gente manda um chupa Dodô pra ele, mas é com todo carinho, com todo carinhoso. Respeito. E quando eu falo pra trazer a irmã, também é com carinho. Também. Ah, traz essa tua irmã, ou pode ser a esposa se também. Você não te fala com ele, mas é com carinho. Não, Domênico, não fica bravo assim. Mas se não tô bravo, tu é com carinho. Segue o jogo, sem falatório. Valeu, Marcelo. Muito carinho. Abraço, abraço, Sombra. Valeu. Beijo. Vamos lá, terceiro ouvinte, no momento sem parar, sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando, sem parar. Sua vida no seu tempo. Ai! Você é um chupador de cano. Ai! Sente pedala, mano. Sente pedala, mano. Você é um chupador de cano. Ai! Alô? Chupada de biba. Quem fala? Ferrugem é gostoso. Henrique. Fala, Henrique. Tudo bom? Boa, Dudu. Boa noite. Boa noite. Henrique do quê? Consegui baralho. Alwin. Henrique. É nóis. Henrique do quê? Cláudio Henrique de Lima. Cláudio Henrique de Lima. Isso. Ah, então tá bom. E quantos anos? 3.1. RG. Ah, novinho. Hoje, segunda, 3.1, como é que fica? Mota falou que é ele. Que é o quê? Que ele é Lima, Lima lembra laranja, e laranja, o Mota adora chupar laranja. Ah, entendi. Sensa, salvou, hein? Foi isso que salvou, Matinho. Até o fim. Dois? É muito. Dois? Dois? É muito, falando sério. Como assim dois é muito? Quem foi o suadinho do Nordeste? Tá. Bom, mas você tá pois suando é pra caramba, hein, velho? O que tá acontecendo? É você tá com febre? É, não, eu é vou febre pedir do Nordeste. É implante que você fez que tá, hein? Eu tô com uma sunga aqui, pô, vou pedir pro bar jogar um eucalipto só. Não, mas é verdade, 23 graus é muito, muito no estúdio. Mas lá fora tá frio, hein, velho? Deu uma caída na temperatura. Que bom. E o bairro aí, velhinho? Diadema. Diadema, RG. Diadema. Gente, não é noite dema. É dia noite, Domênico, diadema. Agora eu fiquei preocupado. Agora é noite dema. Agora eu fiquei preocupado. Por que preocupado? É questão de saúde pública, hein? Por quê? Essa queda repentina de temperatura. Quantas pessoas hoje no Pacaembu? 30 mil, já pensou? Pessoas que já não podem pegar essa friagem. Nossa. Friagem? Tá aquela dor, né, no moço? É, vai lá, vai lá e agasalha eles lá, velho. Ah, tá preocupado. Quem nunca agasalhou, vai. Ué, não, tá preocupado, vai quem lá. Quem nunca agasalhou, você assim? Tá rabugento. O RG foi bem, não, o RG foi bem. Não, mas quem nunca agasalhou, vai. Não, Marcão, você pode auxiliar ele também. Ó, RG, previsão do tempo agora, 13 graus. Ah, e você que tá indo pro Pacaembu, não esquece de levar seu chale, gente. Não esquece de levar. Aquele chazinho amigo, quente, né? Marcão, abaixa o volume do seu rádio, por favor. Marcão, como é que você se sentiu no Morumbi lá, com aquele montão de gente lá? Tudo... Ah, ali tá em casa, irmão. É que você não sabe o que juntar esse montão no estádio, né? Paulo, jogo do São Paulo ultimamente nesse campeonato. Tudo em casa, né? 50 mil pra cima, Marcão. Tudo juntinho, tudo agarradinho, né? Tinha quantas Vila Belmiro lá dentro? Nossa, no mínimo 3. Quanto cabe na Vila? 12 mil, né? Cabe lá? É. Quase 5 Vila Belmiro. É, não. Mas não fica nenhum no colo do outro. Não, mas lá nossa, não precisa. Nem debaixo da terra. Não fica. Não adianta apelar, não. Lá não tem nenhum no colo do outro. Fala logo, seu time. Time. O time. O único bicampeão das Américas. Bicampeão das Américas? Bicampeão mundial das Américas, o único. Bicampeão. Mas o bicampeão Santos é bicampeão das Américas. O Corinthians, bicampeão das Américas? O Corinthians não, malemar, mas dizem também é. Só tem um. O Grêmio também. Não, o Corinthians é bicampeão do mundo reconhecido pela FIFA. Não, das Américas. Mundial, é o único. É nós, mano. Nossa, eita, não sabe nem o que é. Mas tu é burro, hein, velho? Nossa, que campeão. Tem uma porta. Tá maluco, é uma porta. Campeão das Américas. Campeão das Américas. Mas é que a porta vai estudar geografia. Pra saber primeiro. Só uma janela, nem uma porta esse trouxa. Aí, velho, posso falar. Tá uma maçaneta, nem porta é. Mas nós é campeão. Você é uma maçaneta. Segue o jogo, sem falatório. Fala aí, amigão. Na moral aí, tô nervoso, cara. Eu percebi. É, pega um saquinho de alfafa pra acalmar. Não abraça o barulho desses otários, não, mano. Vamos trocar ideia. Valeu, de Corinthians, é nóis aqui, mano. É nóis. Obrigado, parceiro. Tamo junto, irmãozão. Ô, cara, você acha que o Corinthians já é o campeão brasileiro de 2017 ou você acha que o Corinthians tem que ir com calma porque não tá nada a ganho ainda? Ah, mano, eu acho assim, eu não vejo um motivo pra perder esse título. Eu acho que é só continuar fazendo o que tá fazendo, aí vai ganhar. Aí só que vocês falam aí, é só esperar marcar qual rodada vai mais. Naturalmente vai vir. Não vejo um motivo pra falar, pode acontecer isso, pode perder. Eu não vejo, porque mesmo que perca aí vai 3, 4 partidas, mas ganhando 1, 2, aí volta tudo de novo. Então, assim, é só continuar nessa pegada aí, foco, ganhar em casa. Empate fora, se der pra empatar também, se perder também não tá ruim, e vai. E o amigão, agora com essa derrota do Grêmio, o Corinthians ele tem um jogo a menos comparado com os rivais aí que estão brigando pelo título, e com uma vantagem pro segundo colocado, que no caso ainda é o Grêmio, de 8 pontos. O Corinthians vence o Vitória no sábado, ele chega a 11 pontos de vantagem, e aí acabou, cara. Aí acabou. Doa quem doer. Acabou de virar o turno agora. Tem, mas o Grêmio joga. Acabou de virar o turno, mas Domênico, independe. Como independe? Permanece com o jogo a menos. Tudo bem, mas permanece com o jogo a menos. Mas tem que ganhar o jogo a menos, né, mano? Mas Domênico, eu entendo que a vantagem é grande. O jogo a menos passa a ser esse contra o Vitória, porque o Corinthians ele vai permanecer com o jogo a menos diante do Grêmio, porque o Grêmio vai continuar jogando ele no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai igualar a rodada contra a Chapecoense. Mas se o Corinthians ele vence esse jogo contra o Vitória, é como se estivesse compensando a rodada anterior. O Corinthians ele já conquista aqueles 3 pontos aí. A vantagem é enorme, né? Gigante. A vantagem é enorme. Gente, é gigante. Ainda se falasse que é um time que não tem uma consistência, que tá indo no, meio que na sorte, embora eu acho que ninguém fica na sorte com tantos pontos na frente. A expectativa... E outra, né, Sobrar? Não estamos falando de 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Claro. O turno inteiro. A expectativa... E tem o outro lado de Grêmio e Santos estarem focados em outras competições. A expectativa passa a ser realmente a partir de agora, o que o Corinthians vai fazendo. Você acredita que algum time possa chegar no time do seu Romero? Não acredito. Eu acho que... Seu Romero. Você explica duas vezes a pergunta e esse negócio do seu Romero. É que eu tenho elogiado bastante o Romito, né? Pelo trabalho. Nosso, Romito, meu Deus. Nosso, né? Pelo trabalho que... Dá o braço a torcer aí hoje. Exatamente, mano. Pelo trabalho importante que ele faz defensivo, um belíssimo volante de beirada não de campo. Não é só defensivo, não. E ele tem ajudado muito. Não dá, até porque o Grêmio tá nessas duas competições e vai dar prioridade, como mostrou o jogo contra o Botafogo. Ale. Oba! E o Grêmio, aí nós temos mais 3 pontos, 2 deles aqui na arena. Então pode colocar 3 também... pontos de vantagem aí. Nossa, tá com 3 pontos, velho. Nossa. Vocês são mó freguês, nossa. Não, é que o Corinthians ganhou o jogo lá. Já tem eles aqui mais 3 pontos deles aqui garantidos. Então pode colocar 14. Deitada no Vieira agora. Quando você jogar, é capaz de ser campeão da Copa do Brasil, amigão. Ô, Henrique, um abraço pra você. Mais salada? Não, obrigado. Valeu, cara. Valeu, Henrique. Obrigado, meu velho. Valeu, Henrique. Faz aí, faz aí, Bob Esponja. Henrique. Olá, tudo bem? Respeito ouvinte, aí acabado de... Ah, que ele está no telefone. Pode falar, Henrique. Henrique? Estou ouvindo. Faz o seu abraço, Berchan. Fala, Bertian Henrique. É... dia de clássico. Não. Todo dia de clássico. Boa. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. É. Tá bom? Eu vou de 99 cortes. Beleza, cara. Ganha também um kit da 99. Parabéns, cara. Um abraço. E manda seu placar aí também, Corinthians e Vitória, cara. Oi, pode falar. Manda seu placar aí, Corinthians e Vitória, sabadão. Ah, é pra falar aquele que meu mano fala, é aquele carro do Street Fighter lá, pra fazer bônus, né, meu? Isso aí. Vai ser um atropelo. Ah, vai. 1-0. Boa. 5. Deixa eu ver aqui, Vitória, deixa eu ver quantos tem de saldo negativo. Menos 10. Você tá torcendo, não é possível. Você pegou se vibrando, hein? Você vai pegar se vibrando com o Corinthians, gol do Corinthians. Sombra, menos. Não, é que eu nunca gostei do Vitória. Ah, tá. É que nem eu mantenho ódio do esporte. Nunca também, gostei do Vitória. Olha, odeio o Avaí. Chapecoense, então. Chapecoense, você gosta do Corinthians? Não, também não. Mas quem tá ali brigando comigo não é o Corinthians agora. Torce aí, torce pra nós aí. Torcendo. Valeu, Henrique. Um abraço, cara. Rapidão, só mandar um abraço aí. Pode falar. Meu, sem parar, vocês aí todos, sem clubismo, todos vocês do programa são... Manda muito bem aí. Obrigado, valeu, Henrique. Salva o horário. Manda um abraço aí pro Reinaldo, São Paulino. Boa. É Bambi. Bambi é teu pai. Vai pra lá, Penosa. Pro Lucas Duda, que é porquinho. Porco então, tá é bom. Nóis. Porquinho. Porco é nóis. Porcão, que porquinho. Do clube que tem o patrocínio Pichincha. Valeu! Então tá bom, um abraço, cara, valeu, obrigado. Irmão. Um abraço. Esse foi o momento sem parar. Quero contar uma novidade bacana pra todo mundo. Agora, dá pra você comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. É isso mesmo. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda, gente. São 200 pontos, mais de 200. Quando você encontrar um display do Sem Parar, você pega a embalagem do Sem Parar, paga no caixa... E o valor pago vira créditos para você sair usando. E nos totens é tão fácil quanto, viu? Você acessa o totem, digita os seus dados e os do seu carro. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto! É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim, o Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br /pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. Tem cornetadas. Lá vem. Carneteiros do estádio 97. Ah, que saudade. Conheci uma galinha que vira o bumbum. Adora ver a jaba de uns homens nus. Abaixou, ficou de quatro no meio do quarto. E deu uma rezinha numa sarobinha. Isso. Agora aqui no estádio eu canto pra vocês. A dança do quebrada que virou burguês. Vai dormir com o Romero, fica de conchinha. Esse aí não engana, chupa mano galinha. Vai dormir com o Romero, fica de conchinha. Esse aí não engana, chupa mano galinha. Agora mexe. Mexe, mexe, galinha, agora mexe. Mexe, mexe, galinha, agora mexe. Mexe, mexe, galinha, agora mexe. Mexe, mano, galinha. Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro. O mano tá rebolando, hein? Que esse aí é guloso. Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro. Vai pra cima, Romero, que esse mano é guloso. Isso, mano. Sensacional. Ah, essa vai pra final, hein? Melhor, hein? Agora ganhou, hein? Mas que deitada, hein, mano? Mas é boa. Mexe, galinha, que eu conheço. Olha, mano. Olha. Vamos lá, mais cornetadas, oferecimento do Extra Futebol, pé de cerveja, Amistel, geladinha, futebol, pé de extra gol, beba com moderação. E aí, galera do Estádio 97? Olá! Ô, pessoal, larga a mão de dar murro em ponta de faca, vocês vão falar mal do Cuca pro Domênico? Mano, já foi eliminado de 3 competições, com o maior elenco da América Latina, o cara não consegue arrumar um time. E ainda assim, não é o suficiente pro Domênico criticar o cara... Vai criticar agora por causa disso que ele fez o último jogo? Para, ô! Domênico é uma verdadeira cuquete. Isso que ele é. Ai, Paquita do Cuca. Cuquete. Não, pelo contrário. Paquita do Cuca. Muito pelo contrário. Eu sou um cara consciente. Cuquete. Eu visualizo o que pode acontecer no futuro e não... Porque, assim, é muito fácil, né, mandar o Cuca embora, né? É. Quem vem? Fácil. Quem vem? Hoje, fala pra esse cara mandar um outro áudio e falar quem é que vem. Mas se ele me mandar, eu vou. Ó, fazer o seguinte. Você tem direito a 5 técnicos aí. Manda aí. Eduardo Batista. Vamos lá. Manda aí, Eduardo Batista. Marcelo Oliveira. Manda pra mim. Eu quero ver se é melhor que o Cuca. Eu só gostaria que você fizesse uma reflexão. Se o cara conseguir me mandar um nome que chegue hoje e resolva todos os problemas do Palmeiras, eu dou o braço a torcer. De coração, falando de braço a torcer. Hoje, Dodô, você se arrepende de ter mandado o Eduardo Batista embora e ter contratado o Cuca? Porque eu não mandei ninguém embora. Tá de brincadeira. Vai. Mas se você tivesse a opção de voltar no tempo, na esperança de poder ganhar os títulos, ele caiu fora. Que Eduardo Batista tinha saído muito antes. Falando no pé do ouvido da Leiloca, manda ele embora quando você falava do Eduardo Batista. O problema do Palmeiras não é o Cuca, hein? Muito bem. O Cuca já mandou. O Cuca. Vocês estão todos desesperados aqui com o Palmeiras, que é louco pro Palmeiras mandar. É, eu tô desesperado. Ô, Domingo, tô desesperado, sim. Todos vocês estão louquinhos pra mandar. Mas pra não ganhar nada, deixava o Eduardo Batista mesmo. Então pega pra vocês. Chupa, retratado. Pega pro seu time. Vocês não pegaram a hora que tava sem graça. Já tem a nossa. Cada um com a sua desgraça, Domingo. Não, você foi mandando embora. Quando foi mandado embora, o Rogério, por que ele não trouxe ele? Tava não, desempregado. Mas ele tava empregado, não tava no Atlético Paranaense. Tá desempregado faz tempo aí. Traz ele. Então, demitido. Na próxima vez que o Dorival não vai dar certo aí, Já traz ele na próxima aí. Que é fraco, o Dorival é fraco. Sempre falei aqui que é fraco. É nosso, treinador, nossa. É espetacular o Dorival. Vamos lá, mais uma cornetada. Primeiro foi o Paulistão. No Mineirão teve problema. Libertadores não deu não, e levar nada é seu dilema. Chupa Dodozinho, chupa Dodô, Palmeiras eterna piada. Mais um ano, a piada foi renovada, Palmeiras não tem mundial. Aqui o Alan, corintiano São Miguel Paulista, chupa Dodozinho. Que jorrada. Levanta o Domênico aí, por favor. Não tem nada disso, já foi. Chama um parente pra reconhecer o corpo. Eu vi a eterna piada do ano passado, finalzinho do ano passado eu vi. Mas já passou. Eu vi os trouxa, todo esse trouxa aí. Com a cara, trouxa? Ganharam, né? Putz, que ruim, né? Ganhou. Ele falou assim, esse trouxa que mandou agora esse mané. Esse pastel aí que mandou aí, esse pastel. Esse pastelzão aí. Tem oferecimento de free call. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô, é isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Beleza! Fricô! Estádio 97 chegando ao final. Que saudade de falar chupa Domênico. RG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Ele, Marcelo Pereira. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. E a camiseta Energia 97 Tent Beach? O Cláudio Henrique de Lima. Um abraço a todos da Tent Beach, o site é tentbeach.com.br. Surfwear, tá bom? Boa. Ô, Sombra. Diga, mano. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço rapidinho aqui pro meu amigo Thiago Pimenta, que tá fazendo aniversário hoje, é São Paulino. Boa, Thiago. Mandar um abraço aí também aí pro Nelson, pra todo o time aí da velha guarda aí dos Gaviões aí também, a rapaziada firmeza demais aí também. E é nóis, galera, até amanhã. Valeu, maninho. Mano. Mano. Oi. Ô, mano. O senhor tá jogando já, RG? Ô, mano.

até a 1 da manhã e o Night Sessions vai até às 10. Primeira hora é dele. Leonardo Ruas, que tá por aqui junto comigo. E aí, Léo? Oi, Juliana. Tudo bem? Na correria aqui. Na correria, né? Correria, tá bem, se ajeitando ali, me colocando pendrive. Gente, eu quero transmitir ao vivo aí no Facebook. Quem tiver, hoje eu vou falar pouco no começo, falo no final, tá? Beleza. Pra gente ouvir música. Quem tiver aí online no Facebook, Leonardo Ruas. Leonardo Ruas. Isso, aí vocês nem vão é ver... seu nome, né? É. Imagina. Vocês vão ver ao vivo como é que é aqui na rádio. Certo? Vamos? Certo, então. Você então vai tocar o quê pra gente? Vai falar vou alguma tocar... coisa? Não, fala no final. Tá bom, então. Leonardo Ruas com vocês aqui na Energia 97. Night Sessions. Speak to me. Hold on and we'll hear. 'Cause you are a queen.